Tá no ar mais um podcast Locadora. Dessa vez vamos erguer nossas mãos para cima, ajudar nessa grande Genkidama, que é o podcast, né, Locadora, né, cara? Vamos ajudar ele aí e vamos fazer sobre justamente esse tema, falar sobre o Dragon Ball FighterZ, né? Último jogo de luta de Dragon Ball, né? Pelo jeito, não teve mais nenhum outro. O Legends não conta, aquela coisa de celular lá. Ou é de luta também? É, ele é de luta, mas eu acho que ele não se encaixa muito, assim, dentro da categoria de luta. Ah, jogo de celular não vale. Mas, querendo ou não, o grande jogo de Dragon Ball mesmo é o Dragon Ball FighterZ, né, cara? Que é pra console. Celular, cara. Celular, quem conta celular, pô? Essa porra só serve pra fazer ligação e mandar putaria no WhatsApp. É, isso, exatamente. Mandar fake news no WhatsApp. E, bom, como já deu pra ouvir aqui, hoje vai ser um pouco distinto, né? Só tem duas pessoas, não tem nem três. O Belo e o Buma compraram os jogos, né? Não jogaram direito, mal participavam das nossas raids lá, tentando enfrentar o Zamasu nível 80, né? Vírus da puta. E então vai ter só eu, desgraça, e o Keno. Isso aí, galera. Essa é a transformação que supera o poder do Super Saiyajin, viu? Acho que eu falei errado. Foda-se. É, era bem maior. Muito, acho que... acho que é algo como esse, ou o Super Saiyajin Deus na forma Super Saiyajin, a merda dessa. Eu tenho que rever o Renascimento. Mas isso aí, né? Como você falou, já, os outros nossos nobres colegas acabaram jogando, eles chegaram no patamar dos deuses, né, pra ajudar. Então são os especialistas mesmo. Os caras aqui que são, no mínimo, nível Super Saiyajin 2 no ranqueado. E que são, sei lá, quadrado laranja. É laranja aquilo lá? É, o laranja. Eu acho que é laranja. Aquela porra é vermelha, cara. Não é laranja, cara. Não é, tá? Então, os dois maiores níveis do computador é que vão falar na porra do jogo, né, cara? Exatamente. Bom, antes de vir essa proposta do Dragon Ball FighterZ aí em 2017, na E3 da... É, que na verdade, era pra ter, teve na apresentação da Microsoft, mas teve um leak antes, né? Tipo, soltaram assim, o trailer de um jogo de Dragon Ball desenvolvido pra Arc System. Antes de a gente falar sobre isso, vamos ver, tipo... Que nem tu falou, vamos analisar qual que era a situação de jogos de Dragon Ball. Pra quem não sabe, né, Dragon Ball é uma franquia famosa de anime e mangá, basicamente. Pô, se você não sabe o que é Dragon Ball, irmão, sai da caverna, porra. Tu tem um... É, exatamente. Tipo, você não é obrigado a ver o anime, a gostar, mas, cara, não tem como ninguém saber o que é Dragon Ball. Não tem como não saber o que é Dragon Ball, cara. Principalmente... Atualmente, de novo, que a franquia tá em roda, né? Não tem como, né? Não, mas tipo, só dando tipo, um básico, né? Eu acho que o mangá é de quê? 1984, cara. Saiu em 20 de novembro de 84 na Shonen Jump. É, daí ele era, tipo, era bem mais focado na comédia, essa primeira fase, pelo menos, né? Uhum. Era bem de boa, o Goku criança lá, nessas altas aventuras baseadas na jornada pro Oeste, né? Isso. Aquele conto chinês do macaco. Mas a série acabou evoluindo pra um nível muito maior, que é o que chamamos, na parte do anime é o que chamam de Dragon Ball Z, né? Mas no mangá continua sendo a mesma de sempre. Sim. Onde o Goku envelheceu, virou um artista marcial fudido, com poderes avançados. E ele descobre que ele era como é que é? É um alienígena, né? Ele é basicamente um super-homem, né? Sim, cara. O Akira Toriyama, ele deixa muito claro que é o criador do Dragon Ball, no caso, que ele se baseou ele se baseia nesses cómics americanos pra fazer algumas coisas da história dele. Tanto que mais lá pra frente, o Gohan, né, pra quem não sabe, que é o filho do Goku, ele se torna o grande Saiyaman, né, que é mais uma sátira a esses personagens de quadrinhos das HQs americanas. Você vê até que o nome é o grande Saiyajin Man, né, que é o então, Superman, é o Spider. Ele acabou fazendo essa brincadeira aí também. Exatamente isso aí mesmo, o Superman, cara. É basicamente isso. E desde o lançamento do negócio, Dragon Ball teve milhares e milhares de jogos, né? Provavelmente, acho que se analisar todos os mangás, ele é o mais popular do mundo, tipo, até agora, né? Não sim, sim. No Japão, o One Piece já bateu o recorde de vendas do mangá de Dragon Ball, mas bateu porque, pô, se você for comparar, Dragon Ball, que é o segundo colocado recorde, ele ficou nesse recorde, eu acho que por anos, eu acho que Dragon Ball tem 42 edições ao todo, e essas 42 edições ficaram em primeiro lugar até o One Piece chegar na edição de número, acho que 52, se não me engano. Ou seja, olha só quanto tempo ainda de continuidade o One Piece teve até superar Dragon Ball em recorde. Mas agora, assim, eu acho que no mundo, assim, ele continua sendo uma das séries japonesas mais conhecidas do mundo. Talvez possa perder, eu acho que só pra Pokémon, né, cara? Porque Pokémon ainda tem a mão da roda do jogo, tem a questão do merchandising e tal, mas ainda assim, pelo menos da parte Shonen Jump, eu acho que Dragon Ball ainda mais. É, exato. Então, né, desde que, pro ano do Nintendinho, né, teve, tinha jogo de Dragon Ball até sim, hoje. Cara, assim. Na verdade, cara, a situação de Dragon Ball no videogame é algo bizarro, porque Dragon Ball ele tem jogos pro Nintendinho, logicamente, aí, pô, a gente tem o caso do Dragon Ball Sheron Nonazo, né, que aqui veio como Dragon Power, né, que ainda na época o desenho não passava aqui. Mas, pô, Dragon Ball, acho que o primeiro jogo de Dragon Ball mesmo pros videogames veio... Eu não vou lembrar a data exata, deve ser lá pro lado de 84, 85. Em uma das milhares de tentativas que a Bandai, ainda só a Bandai, não estava fundida com a Dan, tentou de fazer um console, cara. Isso aí, a Bandai tenta lançar vários consoles e portáteis durante anos e todos falham miseravelmente. E em um desses, ele lançou um jogo de Dragon Ball, cara, que era tipo o Goku na nuvem voadora e você tinha que ficar... Tipo que é jogo de aviãozinho, não tem que ficar vendo o avião na ponta da tela, tipo os Silver Wings, a merda dessa aí. E aí, cara... Logicamente o videogame não deu certo, o jogo ele ficou no obscuro, você não acha vídeo, não acha nada, quase nada sobre Dragon Ball. Mas aí da partida aí, cara, teve no Nintendinho, teve no Mega Drive, teve no PlayStation 1, teve, cara, passou praticamente, acho que o Dragon Ball só não teve no Atari, porque o Atari ainda de antes da criação do Dragon Ball, né? Então aí eu não tenho como, mas agora em todo o resto teve, tudo que é tipo de jogo que você possa imaginar. É, e qual que era, tu que sabe melhor assim, eu gosto da série, mas não sou mega fãzão, porque não é tipo alucinado na parada. E, bom, ele sabia bastante dessa coisa de situação. Eu só, tipo, de jogo de Dragon Ball, mais recente, assim, eu só tinha ouvido falar do Xenoverse, assim, antes de vir essa coisa do FighterZ e tal, mas o que mais tinha nessa época? É, cara, vamos ver. Antes do lançamento do Dragon Ball FighterZ, cara, realmente o que tava mais em voga era o Dragon Ball Xenoverse 2, né, que tinha sido a continuação do primeiro, que tinha feito um sucesso assim, apesar de não ser aquele jogo pra de luta, tipo, meu Deus, que jogo foda. Mas era uma parada dedicada aos fãs, e os fãs tinham gostado muito. Tava dando aquele dinheiro lá, aquele dinheiro que normalmente qualquer jogo de anime dá. É, mais ou menos, né? Que depois eles divulgaram que o Xenoverse 2 tinha vendido quase uns 10 milhões, assim, tipo, um negócio... É absurdo. E pra quem, só dando contexto, que o Xenoverse é um jogo de... Ele é luta, mas é aquele luta arena 3D, que nem os jogos... E o mais, com comparação mais padrão é o jogo do Naruto, né? Que, tu controla um boneco no meio que terceira pessoa, e, tipo, é uma luta um a um, ou até com mais pessoas, e tipo, os golpes são bem simples, né? E nesse jogo, tu cria teu personagem, participa de uma aventura lá, envolvendo os personagens e o universo do Dragon Ball, né? Mas, aí, eu particularmente não sou muito fã desse estilo de jogo Dragon Ball, tipo, de arena 3D, aí não me apetece o negócio. Mas eu não sei de resto, assim, de jogo. O Dragon Ball ele é conhecido por ter jogos de luta clássicos, assim, alguns até ruins, tipo aquele GT do Play 1 que fala bem, mas é uma bosta, né? Não, esse jogo ele envelheceu mal, cara. Realmente, assim, pô, se você pegar a situação do Dragon Ball, cara, Dragon Ball não tem muitos jogos de luta bom, vamos ser sincero, que eu, como fã da série, me dói o coração, mas não tem, cara. Tipo, esgoto bem lá do Super Nintendo, todo mundo deve ter jogado em algum momento, sem nem conhecer a Dragon Ball direito, então, tipo, tava vendo a Saga Freeza, sei lá, pegou o cartucho do Dragon Ball Z Super Botuden 3, que já tinha a galera da Saga Majin Buu, não tinha visto ainda o Super Saiyajin, não sabia quem era Trunks, não sabia nada. Cara, são jogos de luta legais, mas não é aquela coisa que você diz, meu Deus, que jogo maravilhoso, foda e tal. Tinha também um RPGzinho lá, que era maneiro e tal, mas foi pouco conhecido, acho que todo mundo só deve ter jogado essa porra mais em um emulador. Cara, a série do PS1 teve só 3 jogos, os 3 jogos são bem, bem ruins, né, cara? Mas tanto que o mais lembrado é esse do Dragon Ball GT que tu falou, né? Com o Dragon Ball Final Bolt, né? Ah, Final Bolt, isso. Isso, que... Cara, vamos ser sinceros, na época era muito divertido de se jogar, mas, cara, o jogo envelheceu mal, tipo, ele é lento demais. Pô, os controles dele são terríveis, demora pra cacete. E usa meio que uns sprite 2D e... Não, tipo... esse aí que usa o sprite 2D, eu acho que é o Ultimate Battle 22, né, cara? Eu gosto bastante, mas a galera desce o pau no jogo, eu não revisitei. Não, tem um desses jogos de Dragon Ball que a tela de título tem, tipo, os personagens fazendo uma pose lá, tu escolhe, e, tipo, todo o nome dele tem, tipo, uma trademark. Que assim, TM, UR. Sim, é esse mesmo. É o Final Bolt, cara. É o Final Bolt, não. Ultimate Battle 22, cara. Eu entendi isso aí mesmo. Por que os caras fizeram isso, cara? Cara, até hoje eu também não entendi. Deve ter sido alguma coisa com direito dos personagens. Deve ter dado alguma merda e eles precisaram botar isso. Cara, eu acho que a grande geração de Dragon Ball começou tirando, logicamente, aqui a gente tá excluindo os portáteis, tá, galera? Senão a gente vai ficar aqui falando uma hora só de jogo de Dragon Ball. Os portáteis de Dragon Ball tem jogos muito bons, por exemplo, nessa época aí que a gente tá falando. Pô, teve o Dragon Ball Advance Adventure, né, que é aquele lá do GBA, que é as aventuras do Goku criança, né, pegando a primeira fase, onde é um beat'em up, né, cara, que você vai andando com o Goku e passando todas as aventuras dele no começo, é um jogo. Mas focando só nos de luta por os grandes consoles, Eu acho que os jogos de Dragon Ball que chegaram a fazer sucesso mesmo foram os do PlayStation 2, que foi a série Budokai, que teve 3 jogos, e depois dela também a série Tenkaichi Budokai, que já teve 3, também teve 3 jogos. E primeiro, se eu não me engano, saiu a série Budokai, aí quando saiu o Budokai 3, o Tenkaichi já estava no segundo. Apesar de terem nomes parecidos, são séries diferentes, porque uma é mais baseada em jogos de luta padrão na época, a Budokai. Dois personagens em tela, eles vão lutando, de vez em quando tem aquele negócio de andar pro lado, na jogabilidade 3D. E já o Tenkaichi, ele acabou fazendo mais sucesso porque ele era o jogo mais próximo à dinâmica da série, né? O personagem voava nesse esquema de arena que o Desgraça falou. Tipo, a luta era muito frenética, tinha vários personagens, transformavam durante a partida. Então, tipo, isso aí era praticamente aquele produto que o fã de Dragon Ball queria muito jogar. E, porra, apareceu e, cara, virou febre pra quem era fã e até pra quem não era tanto, assim, jogou também, arriscou jogar ali. Eu vou te dizer que eu tava bem desanimado pra Dragon Ball, mas quando jogou o Tenkaichi Budokai 2, o Budokai Tenkaichi, inverte a porra da hora. Eu joguei o 2, eu voltei com tudo pra Dragon Ball. Enterrei mangá, fui rever o anime, e realmente o jogo era muito bom. Cara, você tendo esses dois sucessos na época do PS2, aí você fala, pô, vai chegar no PS3 regaçando, né? Cara, a era PS3 e Xbox 360 pra Dragon Ball foi uma merda. Primeiro que eles lançaram um jogo que não é ruim, cara. Muita gente elogia, mas ninguém sabe porque o jogo ficou apagado. Foi o Dragon Ball Burst Elite, que ele era um jogo de luta normal. Até tem gente que diz que algumas movimentações do FighterZ é um pouco puxado dele. Tipo, não é nada muito que, meu Deus, eles se basearam nesse jogo. Mas tem algumas coisinhas. Acho até esse lance de jogar o cara pra fora do campo tinha, que tem também, tipo, terminou a luta, você jogou o cara na montanha. Ah, sim. Isso, né? Só que o jogo não fez sucesso, cara. Ele tem até umas propagandas bizarras, tipo, tá o cara com um galão d'água tentando levantar e nada, e o cara grita Kamehameha e consegue botar o galão d'água no bebedouro, que vale a pena. Vale a pena. Eles não sabem. Peraí, isso é japonês ou isso é. Cara, isso é a propaganda americana do jogo. Ah, realmente os caras não sabiam nem que era um Kamehameha direito aqui, né? Sim, então, tipo, o jogo foi. Só que ele não teve uma recepção fria. Não sei se era só porque ele ia até a Saga Cell, os jogos anteriores de Dragon Ball. Pô, tinha personagem pra caralho de tudo. Bom, isso é algo que já vale comentar agora, que esses jogos, que, tipo, Budokai Tenkaichi aí eram cheios de personagens. Sim, de demais, né? Fazer, tipo, fusão de qualquer coisa, basicamente, tinha nisso. E, tipo, o fã de Dragon Ball ficou, tipo, ama esses jogos. Meu Deus, tem 28 mil personagens e esses personagens, tipo, não servem pra porra nenhuma, mas tem que ter, porque eu quero jogar com o Android 13 caminhoneiro. Pô, o Android 13 é foda, vai se fuder. Não, pode ser foda, mas, tipo, os caras, tipo, querem qualquer coisa. Não, é. Eu quero o Vegeta. Azul que treinou, aquela roupa que treinou lá no Bills, não quero ver dito Azul. Sim. Não, cara, pra você ter ideia, tinha uns personagens assim bizarros, você não esperava ver o cara, tinha Babidi, tinha Chichi criança, cara. Você viu, o que esses personagens estão fazendo aí? Mas, cara, a galera gostava, eu também gostava pra caramba, tipo, se divertia, né? Dava pra fazer diversão. E realmente, quando você pega isso, vai pra próxima geração, porra, não tem aquela mesma quantidade de personagens, dá enfraquecido. Aí depois disso, eles fizeram o Dragon Ball Ranging Blast, que ele meio que trazia a mecânica, dava uma atualizada na mecânica do Tenkaichi Budokai. Mas, cara, capava tudo, todas as outras coisas legais do jogo, tipo, por exemplo, tirava os personagens que viravam na capa gigante. Limou o elenco do Dragon Ball GT, de que apesar de eu não gostar, acho que, pô, tá ali no jogo, né, cara? Quanto mais melhor, né? Então, tipo, eles limaram qualquer personagem do Dragon Ball GT, tiraram todo o visual que tinha do jogo, por exemplo, você entrava na tela de menu do jogo, tipo, era o Goku te recebendo, sei lá, oi, eu sou o Goku, e te explicava cada menu que você selecionava, ele dizia. Tipo, fizeram um jogo padrão de luta e acabou não dando muito certo. Ainda assim, conseguiu trazer um segundo jogo. Aí no segundo jogo, o maluco descancarou de vez. Né? Não tem modo história, não tem porra nenhuma. Só aí luta aí com esse monte de personagem aí. Até uma hora você liberar os outros. E aí, bicho, depois disso virou zona, viu? O Battle of Z que também não fez muito sucesso. Teve o PSG que também não foi. E aí, mais pro final da geração, né, PS3, Xbox 360, e já com PS4 e Xbox One, que aí veio o Dragon Ball Xenoverse 1, que saiu para as duas plataformas, tanto para a geração antiga quanto para a mais atual. E aí o jogo deu uma sobrevida ali, mas é aquele negócio, né, cara? Fez um sucesso, garantiu o jogo, mas ainda era coisa de nicho. O público que jogava era só o público de Dragon Ball. Quem era fã de Dragon Ball que jogava. Não, não é exatamente o um nicho tão pequeno, esse que é o negócio. Dragon Ball, tipo, aqui no Brasil, tipo, passou na Band, eu acho, passou na SBT, sim, passou na Globo. Mas, pô, lá nos Estados Unidos, assim, alta cultura, tipo, de Dragon Ball, maluco ama o negócio, e lá é, tipo, é tudo bem diferente, que eles colocam umas... Isso é um padrão meio dos Estados Unidos, né, que eles modificam bastante essas coisas do Japão, pelo menos lá nos anos 90 e 80, que vinha pra lá, da, tipo, ah, o Dragon Ball tem uma trilha totalmente diferente, e daí tem umas adaptações da dublagem, até falam que algum dos estúdios tinha que colocar o Goku meio como Superman, né, ele tinha uns discursos mó, mó fodão, assim, de escoteiro, daí... Não, mas... Caralho, parabéns pra dublagem. Parabéns pra dublagem americana. Eu pensava que quem forçava a barra era de Portugal, né, cara? Ah, tem, é bom, essa aí também vale mencionar, pelo menos, que é sensacional. Só queria dizer que chegou um deus da destruição aqui, Business Cat. Olha aí. E aí? Agora eu fiquei curioso como é que era a dublagem de Portugal. Eu acho que eu já vi, mas eu não me lembro. Vegeta! Olha bem! Cara, mas aí, voltando rapidinho ali à questão do jogo, foi isso, cara. Tipo, mesmo sendo um nicho gigantesco, como o Desgraça deixou claro, cara, mas é aquele negócio, você não tinha um jogo de Dragon Ball desde o PS2 que impactava, assim, a galera. Até você chegava a encontrar os Budokais, inclusive o Cat, que não é muito de jogar jogo de luta de anime, jogou. Você adora aí o Budokai 3. Entendeu? Budokai 3 é o melhor jogo de luta que eu já joguei. Olha aí. Então, cara, você ficou naquela, porra, aí tu entra pra uma geração do PS3 com uma marca que é a Dragon Ball. E, cara, ela não dá tanto dinheiro assim, tem algo errado, né? E como o Desgraça falou que veio esse anúncio aí, em 2017, né? Do Dragon Ball FighterZ, esse que eu vou te dizer. Cara, eu não tinha visto a conferência da Microsoft, eu não sou muito de ver essa porra, né? De ver E3, essa porra toda, assim. Peguei mais essa mania agora aqui na locadora, porque... querer ou não, gravar cast e tudo mais. Cara, eu vou te falar que fiquei impressionado quando eu vi o trailer, cara. Realmente eu não esperava um trabalho tão foda quanto aquele ali. Porra, a Arc System apresentou muito bem o jogo. Foi uma apresentação muito foda. Acho que, se eu não me engano, foi até o ápice da E3. Foi considerado, né, o ápice da E3 na melhor apresentação ali do jogo, o jogo mais esperado. Bateu recordes do caramba, se não me engano. É, eu não sei exatamente o que deu. Eu lembro que tinha vazado isso aqui. Ah, um jogo de Dragon Ball pela Arc System. Daí, tipo, o nego já ficou com os mamilos duros, assim. Tipo, caralho! Daí depois que apresentou, tipo, pô, é um negócio que a Arc System, pra quem não sabe, ela tem Team Red, que é o que desenvolve o Guilty Gear, e eles estavam envolvidos nesse Dragon Ball. Pra quem não sabe, o Guilty Gear, eles usam tipo uma espécie de cel shading, que ele emula muito perfeitamente gráfico 2D. Então tu vai ver, ah, é um modelo 3D, quer dizer, que tá emulando, que eles usam uns truques de sombra, de shading ali pra ficar bonitinho. Eles até, fazem um boneco se movimentar um pouco menos assim, tipo, mudar a animação da parada, e é sensacional. Guilty Gear Xrd, que é o jogo da série que teve isso, e pô, esses caras vão fazer um jogo de Dragon Ball, cara, e já dava pra ver pelo aquele trailer que a fidelidade visual era gigante, cara. Sim, cara, eu acho que, tipo, a primeira coisa que a gente já pode falar, já entrando no jogo, que em questão de identidade visual, de fidelidade à série, eu acho que dos jogos de Dragon Ball que eu já joguei, ele é o mais fiel de todos, cara. E olha que é um jogo de luta de uma... Eu não sei como se define agora esse jogo de luta, que é uma tela reta, como... só... É 2D? Tipo, essa luta de 2D... Não, porque agora não, você tem 2D... um jogo de luta é uma tela reta. Tem arena, tem não sei o que lá, né, cara? Tem jogo até agora que são cinco malucos dentro de uma arena, se batendo até um morrer, né, cara? Tá foda. E, cara, e tipo, ele tem toda a questão do detalhe na hora do personagem dar o especial... Cara, nos próprios movimentos de ataque, tipo, você dá um soco ali, aí ele dá outra, aí começa o combo, aí ele faz o movimento, tá lá no volume 3, tá lá no volume 15 da saga Freeza, e o Goku dá tal chute, aí o Goku ali dá, no jogo dá esse chute, tem um Kamehameha que o Goku executou no episódio número, sei lá, 225 de Dragon Ball Z, e ele vai lá e ele faz a mesma coisa. Tipo, tem vários vídeos de comparação no YouTube desses momentos. Cara, pra você ver que realmente a equipe da Arc System consumiu Dragon Ball, assim, de uma maneira bizarra. Todo detalhe tava, tipo, não é pouca merda não, cara. São 42 edições de um mangá que começou lá em 84 e acabou em 95. São vários episódios de anime, se não me engano, o Dragon Ball Z tem 291 episódios. E eles ainda pegaram coisa de Dragon Ball Super, que Dragon Ball Super teve ao todo 131, mas acho que na época tava em cento e poucos episódios, acho que 102 episódios quando saiu o jogo. E ainda você tem 19 filmes pra... E tudo aquilo ali tava detalhado dentro do jogo, cara. Eles conseguiram botar tudo, até tipo os trejeitos, por exemplo, o último filme que tinha saído na época foi o Renascimento de Frieza. O Frieza chegava, tal nova transformação do Frieza dourado. E o jogo tinha o Frieza dourado e ainda tinha a brincadeira que no final do filme o Frieza ele perde força. E aí um associado dele lá, um empregado dele lá, dá um golpe que ele atira, ele pega um golpe de surpresa e acerta um laser. Cara, tem isso no jogo, cara. Tipo, o Frieza arreia porque ficou fraco, acabou a transformação. E se você apertar X, vem um laser da puta que pariu e acerta o seu oponente. Então, cara, tipo, isso é muito foda. Eu que sou fã, como o próprio Frieza... fanático de Dragon, fiquei maluco vendo esses detalhes todos, cara. Porque realmente você vê o trabalho e o esmero que eles tiveram, cara, pra fazer cada personagem, pegar cada detalhe, cada golpe. Você vê que tá tudo aquilo ali em vários episódios, e você vê realmente a artista consumiu o Dragon Ball de uma maneira fenomenal. É, né? Não é só um negócio de implementar, como posso dizer, os golpes dos personagens, assim, tipo, a animação. É implementar nas mecânicas. Tanto, tipo, vamos pegar. Ah, tem um negócio de charge, que era um negócio que tu acho que todo jogo de Dragon Ball tem pra tu dar, carregar o Ki, né? Sim. Eles implementam isso pra tu carregar o Ki, que é um golpe muito pouco usado, né? Porque é um jogo bem frenético. Sim. Tem coisa como o Vanish, que é um bagulho que tu aparece atrás do cara e dá, tipo, um chute, que também, pô, é um bagulho da série, né? Tem as esferas do dragão, que é uma mecânica bem pouco usada também. Que sim, tu, sim. Se tu acertar um número certo de combos, tu ganha uma esfera. E se tu acumular as 7 esferas e conseguir tiver 7 barras, tu pode chamar o Shenlong pra te dar um benefício na batalha. Tipo, os caras pensaram em muita coisinha assim de como fazer, né? E como tu falou mesmo do Freeza ali, que tem uma mecânica. Tu pega, sei lá, o Goku base que vem agora, né? Que é o Goku sem ser Super Saiyajin. E, tipo, ah, ele tem um golpe que ele tira, tipo, bola de energia do chão. Que é uma sim. menção à batalha dele contra o Freeza, que ele coloca as bolas na água assim e puxa pra cima. Tipo, caraca, eles foram muito. Tipo, ter uma fidelidade, assim, um bagulho muito fodido, cara. Sim, cara, não, isso que colocou. Tipo, jogos de anime, principalmente depois que entrou nessa questão de se fazer jogo em cel shade, sei lá, o 2.5D que a galera falava, tipo, você já chegava a ter essa fidelidade, alguns golpes, inclusive, começavam a surgir a partir dos jogos de videogame, acho que uma série que implementou muito isso, foram as séries dos jogos do Naruto, cara, tipo, tinha coisa que vinha do mangá, mas muita coisa visual dos golpes saíram diretamente do videogame. Tipo, tinha mentira, cara. O Rock Lee, ele tinha, eu acho que naquele primeiro jogo do Ultimate Storm, se não me engano, do PlayStation 2, se dava um golpe no Rock Lee, ele podia usar o jutsu de substituição, cara. Ele não tinha, ele não tinha o chakra, né, cara? Ele não pode. Só alteraram depois que ele, no jogo seguinte, ele usa, tipo, a velocidade, né, cara? Ele tá parado assim, ele aparece atrás do oponente, tipo, você vê uma alma. A movimentação dele, acertaram depois. Mas, tipo, todo o especial dos jogos do Naruto, dessa aí, até principalmente do PlayStation 2, tipo, tinha muito golpe que era inventado. Então, eles faziam um extra pra brincar. Principalmente que o Naruto tem uma caralhada de personagem, metade deles nem luta, né, cara? Tipo, na primeira fase, por exemplo, a Sakura não dá um soco, né? E, tipo, no jogo ela tinha altos jutsus, cara. Então, você fica, pô. Já não, cara, o Dragon Ball FighterZ ele sempre pegou o que se tinha na série Dragon Ball, que não é pouca coisa, né, cara? Pô, 291 episódios só de Dragon Ball Z, 42 edições de Dragon Ball, 19 filmes e o caralho, a quatro, eles têm muito do que fazer. Cara, e eles pegaram e botaram perfeitamente cada coisa. Eu acho que o único personagem que tem um golpe que não é dele, que no caso foi criado nos jogos, foi o último DLC que saiu do Android 17, né, que tem um golpe lá que é... Super Electric Charge, se não me engano. Isso, é o que ele manda a centrífuga lá, que é tipo um círculo de verde, energia. Né? De energia. Sim. É eletricidade que. É um golpe tirado do Xenoverse, isso não é coisa sim, do mundo. Sim, sim. Ok. Mas tu não reclamava sempre que também acho que era Android 18, tinha um. Ah, estudo, sim. Não, ah, sim. Não, aí é que tá, pô. Tu tem essa fidelidade toda e vai a primeira leva de personagem viver Android 18. Usando a barreira do Android 17, tipo, pô, mas o Android 18 não tem barreira, cara. Os únicos personagens que tem essa barreira é o Cell, inclusive ele tem essa barreira no jogo, e o Android 17, que na época ainda ele era meio um assist da Android número 18. Né? Fazer, eu acho que, se eu não me engano, é Hadouken pra trás, né? Ela chama ele, né, pra ajudar na rua. Sim, sim. Então, e ele tem essa barreirinha. Só que, tipo, quando você chamava o número 18 de assist, ela também usava essa barreira, isso me incomodava um pouco, Mas, tipo, cara, um pequeno erro numa parada do resto do jogo que tá totalmente feita com quase a perfeição, cara. Tipo, ainda dá pra passar, dá pra você dar aquela relação. Incomoda um pouquinho ainda quando eu vejo, eu até reclamo. Vira e mexe o jogo com desgraça. Caralho, esse Android 18 com barriga. Mas ainda assim, cara, tipo, não desmerece todo o cuidado e carinho que realmente foi algo fantástico, cara. Principalmente uma das coisas que mais me impressionou no jogo. Somente eu que já joguei muito jogo de Dragon Ball Edo, sem querer ser babaca dando essa carteirada. É que, pô, mesmo um jogo de luta 2D, ele é um jogo que ele é simples. Que é, pô, vou te falar a verdade, até pros jogos de Dragon Ball do PS2 não era uma parada... Tipo, não precisava ser o fodão do videogame, mas também não era uma parada assim. Tipo, normalmente o maluco que ia começar a jogar, ele sentia uma dificuldade, tanto no Budokai, quanto no Tenkaichi, cara, pra aprender a jogar. E tipo, pô, o Dragon Ball Z Fighter, o Dragon Ball FighterZ, né, que sempre teve essa brincadeira de como se pronunciava, né? É Fighters como se tivesse uma S no final. Cara, ele tem a jogabilidade muito fácil. Se você é iniciante, logicamente, se você for pegar um cara que é, tipo, desgraça aí com um apelão gay, logicamente, tu vai tomar a sova dele. O negócio de pegar dois iniciantes, sentar e jogar, cara, você vai conseguir fazer alguns combos, você vai conseguir soltar a técnica. Eu quero dizer que isso é verdade, porque eu só joguei a demo e eu consegui. Olha aí, olha o cat. É, tá, o jogo já tem essas facilidades de início que, primeiramente, né, ele tem um autocombo, e o autocombo é uma, tipo, parte essencial do jogo, né, que nem, tipo, King of Fighters 14, que tu tem o autocombo lá do quadrado, quadrado, quadrado, mas é só um jeito de, o cara fazer alguma coisa decente assim, mas não dá tanto dano. O autocombo é, tipo, parte essencial, dá pra fazer, usar parte de combo, ele é até meio roubado, que é um combo de 3 golpes, né, e alguns personagens, eles podem mudar de lado, ou tipo, dar um golpe mais baixo, um golpe de cima, né? Um overhead. Que tipo, a maioria tem tipo, seus counters certos pra isso, né? Eles têm uma janela maior e pode punir o cara que fica usando o autocombo. Mas eu acho que o maior problema dele é que eles corrigem um lado. Tipo, se eu vou fazer um negócio, eu vou, pulo, o cara começa o autocombo. E eu vou pro outro lado, o autocombo te segue. Tipo, ele não vai reto. Tipo, eu acho isso algo um pouco absurdo, assim, mas tipo, é ok, dá pra aceitar, né? Dá pra superar, né? E outras coisas que, bem simples do jogo, é que os comandos deles são tudo basicamente baixo, trás, baixo, frente ou baixo, baixo no máximo. Assim. Sim. É os especiais, que daí seriam 2 botões. Né? E o layout padrão do jogo são 4 botões de golpe, né? Fraco, fraco, médio, forte e especial, que daí seria tipo os Ki Blast, né? Que é a rajada de Ki, depois tem os outros golpes. E os botões dos assists, que esse é um jogo. É outra coisa que, né? Na época que o nego tava vendo o Marvel Infinity, né? Tipo, porra, chegou esse jogo. Jogo aí de crossover, o Marvel era com os negócios de 3 personagens, né? E o Infinity veio com 2, que era uma coisa mais antiga da série. E chega o Dragon Ball Fighter com esse negócio de tag team e tendo 3 personagens. E aí tu pode apertar o botão de assist ou pra chamar o boneco ou pra trocar durante um combo, assim. É tipo, é um Marvel vs Capcom. O 3 já era simplificado, mas ele tinha suas bizarrices irritantes de combo e de tu quicar no chão. E o Dragon Ball FighterZ é bem mais simples, assim. Tanto que, acho que pra mim é um jogo que ele é naquela linha tênue de ser fácil o bastante e ter sua complexidade, tipo, sem ser um bagulho chato e enfadonho que nem Street 5, que eu odeio. Não, cara, isso realmente é uma parada que não tem. Quanto mais você com certeza vai ter alguns bonecos que você vai se familiarizar mais que o outro. Acho que é o normal, o padrão de todo jogo de luta, né? Você vai acabar, pô, eu jogo muito bem com esse boneco aqui, você vai começar a ver. Cara, você vai vendo que a partir de cada combo que você vai fazendo, de variações, você vai vendo que tudo de cada boneco, que tem seu jeito único, isso é uma coisa que eu achei interessante demais no jogo. Cada personagem tem seu modo de lutar, suas características principais de lutar. Tudo bem que hoje em dia isso não é tão incomum em jogos de luta, a gente tem vários outros jogos que tem isso também. Mas, cara, ali no Dragon Ball é feito de uma maneira tão legal, cara. Principalmente que jogo de anime normalmente tem alguns bonecos que tem golpes padrões, né? Isso se todo mundo não tem os mesmos combos, abraço que os jogos de Naruto. É, que ele é exatamente isso, cara. Quando você começa o jogo dando, eu dei 2 socos com quadrado, ele faz 2 movimentos, agora eu vou dar uma magia que vai jogar o cara pra cima. E agora eu vou me teleportar pra trás dele, vou jogar ele na parede. Quando ele quicar, voltar, eu vou fazer outra coisa. Tipo, quanto mais você vai jogando, vai abrindo um leque de opções do que você pode fazer com aquele personagem. Isso é uma parada que, tipo, eu vou jogando, eu vou aprendendo. Às vezes, de vez em quando eu desgraço, tiro conta. Cada um tem já seu time pronto, né? Que são os bonecos que a gente mais joga. Mas aí a gente depois começa a variar. Cara, e tem vezes que eu, tipo, pego um personagem que eu normalmente não jogo. No online, né, isso não vai dar mole. Cara, aí já, como aqui pra gente é mais por diversão, pô, tem uns personagens que eu nunca joguei com esses personagens, mas eu começo a fazer alguns combos com ele, espaço dos combos padrões pra já variar, olha, jogou o cara no céu, agora eu vou finalizar ele aqui com sei lá, com um golpe de Hadouken pra frente, que vai jogar o cara no chão, e depois eu vou dar o especial dele que pega, que vai aproveitar que ele tá batendo no chão e vai pegar. Então, tipo, cara, isso é muito bom, pra realmente mostrar que, cara, todo personagem tá ali pra você treinar e aprender a jogar. Eu acho que se tu vê pela superfície, assim, tu vai dizer, ah, tem muita coisa, tipo, igual, assim, de, ah, os Saiyajins são meio parecidos, sim, assim, sim. Tal coisa. Mas tu vai vendo que, tipo, cada boneco tem suas particularidades, assim, tipo, bem exatas, que nem tu falou, ah, tem, tipo, o Vegeta sem ser o Saiyajin, que saiu o mais recente, assim. Fala o Vegeta normal, o Vegeta básico. É o Vegeta normal ali. Ah, ele tem um combo que ele pode usar o Ki Blast dele no ar e tem, tipo, se ele acertar o timing certo, ele consegue continuar esse combo, ele pode fazer um loop desse combo, porra, que não dura pra sempre, né, que o jogo também. O negócio de scaling, né? Que é coisa de jogo do Total, que se tu fazer vários, tipo, um combo sequente, assim, vai, teu dano vai diminuindo. Pô, ele pode fazer isso, é um dos poucos que pode. Daí tu pega o Goku base, ele tem uma situação que ele pode dar um Ki Blast, uma ombrada, e se a ombrada que cai, ele pode continuar, tipo, lançar o cara pro ar, assim. E, pô, ele pode continuar e fazer isso duas vezes também. Tem essas particularidades que. Acho que quem vê, assim, de primeiro, todos os bonecos têm a mesma coisa, assim, quer dizer, não exatamente a mesma coisa, mas, tipo, tem aquele, o que eu até te ensinei lá do combo básico, que é, tipo, golpe baixo médio, golpe médio, daí pula, e faz golpe, joga pra cima. A maioria dos personagens tem isso, mas tu vê que cada um dá pra fazer uma coisa diferente, assim. Sim, funciona, até o modo de se acertar de cada um é diferente, né, cara? Você começa na mesma base, mas, pô, quando vai pra cima... Cara, aí você vai ter que variar da sua maneira de como você joga. Ninguém vai fazer o mesmo combo, o mesmo golpe com a mesma sequência. Tipo, até o timing de cada um é diferente pra acertar o golpe. Por exemplo, esse combo aí eu consigo fazer de boa com o Goku Super Saiyajin Azul, porque ele já, apesar dele ser bem ofensivo, ele ainda tem um movimento padrão. Agora eu não consigo fazer, por exemplo, um Vegeta Super Saiyajin Blue, porque os golpes do Vegeta, eles são mais de avançar pra frente, né? Então quando tu joga o cara no ar, ao invés dele dar um chute ou dar um soco, ele dá uma ajoelhada pra frente. Isso às vezes acaba tirando o personagem, ou eu erro o time. Então, tipo, cada um tem seu time diferente, tem sua movimentação diferente, que acaba que você tendo que se acostumar com ele. Não é algo muito difícil, sinceramente. Tipo, esses combos aqui que a gente tá falando parecem ser difíceis. Olha aí, ó. Já tem dois profissionais, não, cara. São os combos mais simples possíveis, né? Tipo, tem gente que faz coisa muito pior, cara. Acredite, eu já É questão de tu, tipo, ir lá treinar. E, tipo, se treinar um básico, assim, tu vai acabando pegar o jeito, assim. Depois, eu quero evoluir mais meus combos. Eu quero aprender a usar os assists e essas coisas. Daí que tu vai entrar num campo um pouquinho mais avançado, assim. Até tu chegar naquele nível insuportável que tu consegue fazer um combo que o cara, tipo, só fica olhando, assim. Porque não tem nada pra fazer. Larga a mané como o Bulma disse quando ele começou a jogar. Quando o cara começa a bater, eu largo a manete e espero ele terminar, né? Eu acho que o Bulma, ele desistiu do jogo exatamente por isso. Melhor o que menos jogava, da gente quando jogava, ele só tomava um couro, né? Não, deixa aqui, quando o cara termina de me bater, eu pego pra frente e volto, por isso também. Voltando para essas coisas de mecânica do jogo, duas coisas que ele tem, tipo assim, bem particulares são, né, ele não tem um agarrão, daí eles substituíram pelo Dragon Rush, um golpe onde tu dá uma avançada assim, e mesmo que se o cara estiver defendendo, tu quebra essa defesa dele, e tu deixa ele vulnerável, tu dá vários golpes e tu joga ele pra cima, ou se tu for no meio do combo, tu só, tipo, arremessa ele pra longe, e não existe um negócio de agarrão assim, e, tipo, esse Dragon Rush, ele é um pouco lento, então é uma coisa que tu tem que usar muito bem, ou tem que dar aquela enganada, tipo, eu tô batendo no cara, ele tá defendendo, eu vou dar uma pra trás assim, chamo o assist e dá o golpe. Quando acabar o golpe, eu uso isso, tipo, pra quebrar a defesa do cara. Gente. Cara, isso é muito um dos maiores erros, Júlio. Só mesmo você que tá jogando ou vai começar a jogar. Cara, nunca jogue muito na defensiva, cara. Esse é um jogo que, pô, apesar da defesa desse jogo, você quer uma parada que eu reclamava muito de início. Mas depois que eu comecei a jogar mesmo, vi que é necessário que, tipo, o jogo, ele, os bonecos, eles têm a defesa muito fechada. Pô, você tá batendo ali, pô, nada acontece feijoada, né? Tirando alguns que acabam pegando por baixo ou por cima, né? Mas, tipo, normalmente não rola. Mas, cara, rola de, tipo, você tá socando o cara ficar nessa. Cara, o Dragon Rage é a melhor coisa, porque você termina o combo, o cara vai achar que você vai continuar batendo nele, ou então você vai tentar revidar o cara usa essa merda e te pega no combo, cara. Tipo, ele te consegue te enganar. Então, tipo, é uma parada que ficou muito necessária. Você tá lá lutando, o maluco tá defendendo, você terminou teu combo, aí tu vai ver, pô, ele vai defender de novo. Se ele defendeu de novo, tu já entra com ele assim, meu filho, ele se ferra, cara. Então, tipo, é um jogo que, cara, nunca você pode ser ofensivo demais, mas também você não pode ser defensivo demais. O jogo, ele, de alguma maneira, quem vai estar lutando contra você vai te punir, vai punir você com isso. Ah, tá, esse cara tá se defendendo muito, já saquei qual é a dele, que toda vez que ele estiver te batendo, ele vai parar o combo e fazer isso que o desgraça falou. Dá esse Dragon Rush, que é, se não me engano, é com R1, né? E o boneco avança, e aí ele vai fazer esse combo, e aí, bicho, a partir daí ele vai emendar 500 coisas, vai te dar porrada, te jogar na parede, jogar o especial, e, cara, aí vai te fazer de saco de pancada. Sim, sim. É, mas é um negócio, né? É tipo um negócio, é bem lento, e quando tu começa, tipo, já aprender, ah, tu vê que o cara tem um padrão de ataque, ah, ele vai fazer um Dragon Rush, ou ele vai tentar dar um golpe forte, demorado, sei lá, que nem o do Yantia, que ele tem a particularidade de ele pula, tipo, o golpe forte dele, ele pula pra trás primeiro, depois ele avança, assim, isso dá pra tu fazer uma isca bem fácil, assim, pra tu pegar o cara. Daí sim. Tem que pensar bem. Eu acho que, como posso dizer, a graça salvadora do Dragon Ball Z comparado, sei lá, o Marvel vs. Capcom 3, essas coisas, que eu acho que tu não sente que o negócio é tão infinito, assim, dos combos, assim, não é tipo um bagulho que vai durar pra sempre. Ah, pô, eu vou ver, tipo, uma partida de Marvel, cara, parece que o bagulho nunca acaba, cara, tipo, de combo, assim, como pode fazer. E ele já estabelece bem, tipo, o que, tipo, ah, morreu um personagem, daí meio que o jogo para, dá aquela cinemática de os dois dando aquele clash, né, dando os golpes. Sim. E tipo, ah, como é, tipo, coloca eles na mesma posição padrão e já é, tipo, ele dá um tempo assim pra respirar, então acho que sim, é bem mais gosto, viável, né, de jogar, cara. Isso eu ainda vou dizer, só acho muito foda isso aí, porque essa animação, né, que sempre os dois personagens vêm um de uma ponta e outro de outra, e eles se encontram e baixam, né, os antebraços um no outro, né? Uhum. Cara, isso é um clássico do Dragon Ball, a característica clássica do anime, que normalmente quase toda luta de Dragon Ball começa com uma personagem avançando no outro, e quando eles se batem, tem essa defesa, né, de braço, né? E aí depois disso eles vão pra trás, que é como que aí a tela fica em 2D pra começar a luta. Isso é muito bom, cara. Tipo, além de ter essa brincadeira de animação, como mesmo você falou, você bota dois personagens na posição inicial de novo. Não é como se começasse um outro round. É, exato. Porque eu achava escroto no Marvel vs. Capcom. Normalmente já entrava o outro personagem com a vida já baixa. Uhum. Tem esse negócio também que a vida do personagem, né? Tipo, tem o dano normal e tem aquela barrinha azul que tu pode recuperar trocando personagem ou usando, sei lá, que nem o Kuririn, né? Que tem a Senzubin que recupera essa vida azul. Geralmente o que mais dá esse dano azul é um golpe especial, que nem pega um cara no especial no nível 3, que chamam de Raw Level 3, né? Que tipo, dá um nível 3 só de boa, assim, sem fazer combo nem nada. Tu vê que a vida azul fica gigante, daí, ah, então eu posso trocar, eu posso até usar o Sparking, que é uma mecânica bem inspirada no Marvel vs. Capcom 3, né? Que é o X-Factor. Foi chupinhado, você vai dizer. Basicamente o X-Factor do jogo, que é um modo que tu, tipo, ele explode lá em energias vermelhas e daí você pode recuperar essa vida. Tu vai recuperando um pouco de vida durante os golpes. Achei que eles competiam pra ver quem cantava melhor. Nossa! Ah, tá, mas isso não tá, puta, eu não tinha, caralho, é que eu tava pensando no Dragon Ball, tipo, o bagulho é Sparking, né, daí bom, parabéns. Tá, mas voltando pra esse negócio, pô, o Sparking também dá umas janelas muito melhores pra combo, assim, tipo, se tu for bom mesmo, tu consegue fazer um bagulho absurdo, assim, tipo, ah, tu dá um golpe com o Goku, dá, tipo, um Ki Blast. Daí quando o cara tá no chão, tu dá um dash, daí tu cai no chão mais rápido, dá um outro golpe, daí tu leva ele pra cima, daí tu repete esse processo umas 3 vezes e tipo, é até uma ferramenta comum pra tipo, fazer os TOD, né, Touch of Death combo, que tu dá, tipo, começa a partida, tu dá um golpe, tu vai seguindo, daí tu usa isso, e com isso também tu consegue mais barra, né, que é outra coisa importante, e, pô, tu consegue dar um combo da morte fácil, mas esse que é o problema, se tu usar no início, quando tiver 3 personagens, ele é um bagulho que, com escala, né? Tipo, 3 personagens vai ser um negócio mais curto, 2 personagens vai ser um pouco maior, e 3 personagens vai ser, tipo, vai durar muito mais o negócio. Então, tem que pensar onde é que eu vou arriscar isso aqui. Sempre no último, galera. Sempre no último. Bom, esse é um negócio também que é tirado do X Factor, né, cara? E também tinha esse negócio. Uma coisa que eu mencionei da barra do especial do jogo, né? Que, pô, é aí que mostra que o jogo é bem focado em ser ofensivo. Porque, cara, se tu defender, assim, tomar golpe, não ganha muita barra, cara. Mas se tu avança... Tipo, o jogo é só de tu dar o dash pra frente, tu já vai ganhando barra, assim, vai subindo. Sim. E, tipo, os golpes, acertando no golpe ou fazendo pressão no oponente quando ele defende, tu vai ganhando bastante barra, cara. E, porra, isso mostra que o jogo é bem mais agressivo, assim, cara. Então... Sim, cara, a galera realmente... Tem muita gente que... O marinheiro de primeira viagem que tá só assistindo os torneios... Inclusive teve torneio pra caralho esse ano do Dragon Ball Fighter, né, cara? Não foi pouca merda. É, cara, a galera fica tipo, meu Deus, tá acontecendo muita coisa na tela, os caras estão se batendo, eles não param, e o maluco fica. Cara, isso aí de começo realmente, pra quem é iniciante, é normal achar que as coisas acontecem muito freneticamente sem você conseguir acompanhar. Mas depois que tu pega o jeito, realmente tu vai vendo essas características que o Desgraça falou. E, cara, é muito bom que você vê o quanto que ele se apoia nessa... É pra mim a barra de quina, a barra de Lulu. Isso. Uhum. É, porque ela é essencial também pra você dar o Vanish, né, cara? Que aparecer atrás do oponente, bater nele, e isso é muito bom pra quebrar a defesa. Como realmente ele é um jogo que quer que ele quer... quebrar a defesa ou tu sair do... Tipo, tu tá na parede, o cara tá dando pressão, daí tu manda um Vanish. E, tipo, é um negócio que tu só pode usar quando tu não estiver sendo atacado, né? Tipo, ah, eu tô sendo atacado, eu uso isso. Daí tem um outro golpe que é... Pra tu trocar de personagem quando tá na defesa, né? Isso usa barra também. Mas, tipo, ele é um jogo que... Pô, tu tem que saber muito bem... Tu falou do negócio da defesa. Tu tem que ser agressivo, mas tu tem que saber muito bem se defender, senão tu tá fudido, cara. Sim. A pressão nesse jogo é absurda, cara. Sim. E, pô, realmente, quando você chega no online, você vê como que tem caras que já estão, tipo, especialistas no jogo. Qualquer golpe que você dá, o maluco já contera o golpe, né? Ele defende e bate tal coisa. Como que eu já... Eu que, tipo, eu jogo por um longo período de tempo, aí eu paro, vou jogar outra coisa, e depois eu volto. Querendo ou não, quando tu não tá jogando direto, tu dá aquela esfriada, né? A pele é você saber o combo, saber a hora certinha, tu dá uma esfriada. Então, mano, quando eu fui jogar de novo, fui dar uma jogada, peguei um cara que lutava pra cá. Bicho, o cara limpou o chão comigo, tipo, eu avançava pra cima dele, ele apertava baixo de bola, e isso já jogava com o personagem, já contra-atacava o meu avanço pra cima dele. Aí disso ele me batia, me detonava, tirava quase metade da minha vida, eu voltava, tentava dar um golpe, ele defendia, aí chamava o assist, e aí contra-atacava de novo. Então, você vê como é o negócio. Você tem que saber realmente os pontos fortes e pontos fracos do seu personagem, e saber usar eles no momento certo. Isso é uma parada muito boa. Eu acho que todo jogo de luta tem que ser, né, cara? Ele tem que saber explorar esses pontos do personagem. Então, cara, tipo, mas desde o começo você vê que todos os personagens tinham essas características, os pontos fortes e fracos. E, cara, funcionava muito bem pra você poder jogar com qualquer um, cara. Você poder se adaptar a qualquer pessoa. E isso que eu acho que é um ponto forte desse. Tipo, peguei qualquer personagem, eu vou conseguir jogar com ele, independente do que, seja de maneira mais simples ou seja de maneira mais, como que eu posso dizer, mais aplicada, eu vou conseguir jogar com cada um. Tipo, não vai ter aquele personagem que eu vou pegar e, tipo, ele vai ser mais cavalo que os outros. Eu acho que, por exemplo, jogos como Street Fighter tem essa parada. Olha, eu tenho esse personagem aqui, ele acaba sendo um pouco mais forte que o resto. Eu acho que isso acaba se aplicando mais até alguns jogos de lutas mais antigos, né? Tinha aquele personagem que ele era mais forte que todo o elenco. Não, ele tem a defesa, o ataque, tudo maior. Não, isso é bastante coisa de jogo de anime, né? Que eles querem mais colocar aquela coisa de, ah, meu Deus, o quarto Hokage tem que ser o cara mais pica da vida, né? Sim, roubado, cara, tem muito Naruto, tem muito disso. Esse jogo ele foi feito com já ser competitivo. Apesar de que tu falou que, ah, tem uns personagens que, vai pegar, já vai jogar, tipo, não tem... Cara, vamos dizer que não é bem assim, né, cara? Tem, claro, claramente tem essas coisas de, um personagem ser melhor, assim, tipo, pô, o Bardock ali, pô, o Bardock tem diversas ferramentas bem básicas, assim, eu acho que se tu jogar com, sei lá, um Goku, um Vegeta, tu vai jogar de Bardock, tu já vai pegar o jeito dele, que ele é bem simples, e, pô, ele tem umas particularidades, tipo, ele pode emendar um especial no outro, assim, sim. Já que o especial dele é rápido, ele também pode usar o assist do Vegeta lá, e, ele pode mandar o especial, daí o assist já tava chamado, e esse assist do Vegeta, pra quem não sabe, ele foi um dos grandes problemas do jogo no início, porque ele era extremamente desbalanceado, ele ainda é um dos melhores, porque ele manda uma rajada de ki, assim, pra baixo, na diagonal, e ele pode prender o personagem, assim, por um bom tempo. Porra, antes ele tinha uma invulnerabilidade muito boa aqui. Outra mecânica que a gente esqueceu de falar, que até o Kenan falou, do avanço, que seria o Super Dash, que é um golpe que tu sai voando até o cara, que no início do jogo todo mundo usava nisso, era Gozolândia, né? Sabia como fazer, bater contra nisso, mas tipo, tu ia usar isso nesse assistido Vegeta, ele te pegava de qualquer jeito, depois daria uma nerfada. Então, o jogo tem esse desbalanceamento, mas ele tá melhorando. Eles deram uma nerfada, não, eles fizeram se você usasse esse avanço com você jogando com Vegeta Super Saiyajin, e você usasse esse golpe, que se eu não me engano é meia lua pra frente, né? Que aí ele dá essa rajada de ki. Se você avançasse, os kis eram as bolas de kis eram repelidas, porque quando você aperta o X normal, ele também dá ele joga um ki também. Mas já uma sequência mais fraca, todo personagem acho, faz isso. Alguns só atiram a bola mais forte, os outros atiram a seguir. De três bolas de ki. E se você desse avanço, elas são repelidas, elas não te atingem. Quando você usava o Vegeta normal, e usava esse especial que ele dava muito mais, elas também eram repelidas, apesar de ser uma magia dele. Agora, realmente, quando rolava isso no Assist, não tinha essa apelação. Realmente, depois eles modificaram. Tanto até que eu acho que depois disso ele só é usado agora por quem sabe jogar, né? A galera que usava na putaria parou de ver. Então, eu, pelo menos, quando eu vou jogar, eu acho muito, muito menos frequência esse Vegeta Super Saiyajin. Tipo, de início, todo mundo usava. Eu acho que o time certo era Goku Black. O que era certo de você achar no início era Goku Black, Vegeta Super Saiyajin e o Gohan adulto, né, cara? O Gohan adulto também era outro que no início era um personagem meio desequilibrado. E aí, com o passar do tempo do jogo, eles foram consertando. Inclusive, na beta, ele era um personagem completamente diferente. Aí, quando o jogo foi lançado, ele já saiu de um outro modo. Já tinha a parada da questão dos níveis. Que, tipo, normal ele dá certo combo, aí você dá o especial de uma barra. Ele eleva o nível. Na beta tinha ele, cara. Não tinha só o Kuri? Não, tinha ele também. Naquela última beta que eu, você e o Belo jogando, já tinha ele já. Olha só. Eu lembro que ele também tinha esse negócio de pressão do jogo, só que ele tinha ele podia deixar o cara pregado assim na parede, né, de um lado do jogo, meter as perninhas lá e ele conseguia fazer um combo tipo sozinho, sem precisar até de assist e manter essa pressão, daí o cara tava só lá defendendo mesmo, meu Deus do céu, quando isso vai acabar, cara, porque o boneco era muito absurdo. Mas eles foram melhorando, por mais que ainda tem um desequilíbrio foda de alguns bonecos, tipo, o Kuririn continua meio inútil, por mais que todo mundo viu, quando viu, tipo, nossa, ele pode recuperar a vida, que fudido, daí não, isso aí não é tão útil assim. E o Bills é meio podre, porque ele tem uns golpes que não encaixam direito, o assist dele é uma bosta. Aquelas bolinhas, ele tem um poder que ele tem um campo de força de bolinha, assim. Só que, sei lá, se o cara dá um Kamehameha, um Keep Flash, se ele der o dash, já acerta. Tem nego que sabe jogar e sabe fazer negócio direitinho, né? Mas, no geral, ele é um personagem bem podrezinho, assim, cara, comparado ao resto. Eu acho que ele, o problema dele é que, como você falou, cada personagem tem uma hora que, tipo, no meio do combo, que ele vai deixar uma... Defendendo, ele vai deixar uma abertura. Eu acho que o Bill é um dos personagens que deixa a abertura mais longa no jogo, né, cara? Os golpes normal dele, assim, tipo, suquinhos, baixos suquinhos, tipo, eles são bem ruinzinhos ainda, sim, cara. Eles deram ter uma melhorada, que o jogo teve patch lá no início, assim, que deu essas corrigidas aí, que piorou um pouco o adulto e essa, etc. Piorou em termos, né, que muita gente ainda tava usando ele. Ainda, mas tipo, ele não era tipo top, top, top tier, assim. E o Android 16 também, ele era muito bom, daí nego parou de usar. E hoje em dia eles também saiu um outro patch, foi, eu acho que quando saiu o Goku e o Vegeta base, né? Saiu um patch que deu mais uma equilibrada, que, nossa, tipo, o Cell dominava fudidamente, assim, sendo profissional. O Bardock, ele piorou um pouco, mas ele continuou sendo esse demônio aí. Eu uso pra te dizer um ótimo personagem, cara. Realmente ele é rápido, ele tem muito golpe básico. Porra, cara, eu já consegui assim, fazer altas viradas de par com ele, assim como também eu já apanhei sensacionalmente com ele, tipo, montando com os três personagens. Troquei pra ele e só tomei porrada, cara. Mas ainda consegui ganhar as partidas. Mas, cara, se tu vê, tipo assim, time profissional, tem nego que não abandona o Bardock porque ele é muito bom. Tem que fazer muito combo, cara, assim. Eu acho que esse personagem, ele foi um da primeira leva de DLC junto com o Broly, né? É tipo, o Broly, pô, o cara é gigantão com armadura, vai ser foda. Daí viu, tipo, o Bardock, pô, ele era rápido, né? Mas não parecia que ia ser esse bicho todo. E, pô, ele é fudidão de jogar. Ele é um dos mais usados, né? Olha, pô, acho que, cara, uma tradição de jogador de Bardock, pra quem vai jogar, cara, ele começa o round, ele vai meter o socão dele, aquele soco rápido, tipo, que é baixo frente, qualquer golpe ali, e cara, tipo, ele é um soco muito rápido, e sei lá, tu, ah, vai começar, ah, vou começar aqui de boa. Ele já te acerta esse soco e já dá pra ele começar um combo, se pá, se ele acertar com assist. Tipo, ele é um boneco muito absurdo, cara. E isso que me preocupa dessas coisas de patch do jogo, que vem pouca coisa até agora. E, bom, é aquele negócio que eu acho que eu sou mal acostumado por ser jogador de Dota. Tipo, Dota tinha patch direto, assim, os caras modificavam o jogo de bem padrão, e jogo de luta é bem mais lento pra fazer essas coisas. Cara, e ver muitas coisas antes de, ah, vamos nerfar ou vamos bufar. Quer dizer, se eles quiserem fazer um jogo direito, né? Se eles quiserem fazer o samba do crioulo doido aí, tipo, provavelmente eles não ligam ou provavelmente eles lançam um patch toda hora. É, normalmente eles lançam algo tipo a Capcom chamado Street Fighter V. Sacanagem. Sacanagem. Cara, mas aí tá, você entrou no assunto dos personagens de DLC. Eu não sei como tá agora, que eu vou te dizer que atualmente eu não jogava antigamente, realmente. Cara, que um problema que eu ouvia muito de jogos de luta, vinha personagem de DLC, era que alguns personagens de DLC, eles visivelmente eram melhores. Tipo, eles tinham mais combos, eles tinham mais coisas que os personagens padrões do jogo. Os próprios jogos de Dragon Ball antigos sofreram disso. Por exemplo, o Cat, que é fãzão do Dokkai 3. Eu não sei se ele vai lembrar que depois, no final já do PlayStation 2, já tá pra fechar o prego no caixão, saiu um jogo que ele usava toda a mecânica, os mesmos personagens, tudo do Budokai 3, que ele se chamava Dragon Ball Z Infinite World. Ele praticamente pegava o Budokai 3, tudo que tinha no Budokai 3, botava nesse jogo, sem nenhuma alteração, e aí fazia um novo modo história que tinha games e adicionava, acho, 4 novos personagens. Uma mecânica que tinha nesse jogo era que quando você desse especial, acho que era com o R2, né? Você apertava primeiro, o boneco explodia, e você dava o R2, ele avançava pra dar o especial. Aí tinha a disputinha. Então, quando você dava o especial, tinha uma disputa de barrinha. Sim, o cara, sim, isso eu lembro. Quem apertasse o botão e ficasse com a barra maior, no momento exato... Não era pra ficar girando analógico? Cara, cada personagem tinha uma variação que era analógico, tinha outra que era barrinha, variava de cada um. Tipo, por exemplo, a Genkidama, pelo que eu lembro, do Goku era barrinha, mas eu acho que o Kamehameha do Gohan já era analógico. Então o analógico era na disputa. Eu ia ter que rejogar pra lembrar. Mas tinha isso. Então, todo personagem do jogo, ele tinha essa questão de que quando você dava um especial, tinha uma disputa pro oponente ter a chance de escapar desse especial. Só que aí nesse jogo tinha um problema. Tipo, você teve 4 novos personagens, foram feitos com certeza às pressas, e esses 4 novos personagens, quando eles davam esse especial, você não tinha disputa, ele simplesmente acertava esse especial e tirava vida pra caralho. Então olha só, tipo, os próprios jogos de Dragon Ball, problema. E porra, vou te dizer que eu fiquei muito feliz que eu fui ver o FighterZ quando começou a vir essa leva de DLC. Cara, os personagens de DLC, eles são muito bons, mas ainda assim, os personagens que já vêm no jogo, bate de frente tranquilamente com eles, cara. Até aquela parte, pô, o desgaste falou, pô, o Bardock é muito bom. Pô, mas ainda dentro do jogo, ainda você tem personagens que são tão bons quanto ele, cara, e peitam ele tranquilamente. Tipo, o próprio Cell, apesar de ter tido uma nerfada, ainda é um ótimo personagem. O Gohan adulto também, dá pra bater com o Bardock tranquilo. Não tem problema. Sim. Eu acho que o Bardock foi o mais top tier, assim, dos que vieram da DLC, né? O resto, ele é de médio pra bom. Assim. Pô, eu vejo a galera usando muito o Vegeta ainda, cara. O Vegeta também é bom. Acho que da DLC, o pior, assim, é talvez o 17, cara. Cara, não, eu acho que é o Zamasu, cara. O Zamasu, ele ainda tem umas utilidades, porque ele tem o negócio que ele tem aquela granada santa dele lá, que ele tá com a granada lá do céu, que... na diagonal, se tu tem certos personagens que tu consegue fazer 2 especiais com isso, tipo, ah, ele taca a granada assim, daí tu, sei lá, usa um Vegeta base lá, que ele tem aquela Galick Gun na diagonal também. Daí tu, ah, ele jogou lá do céu, chama o Vegeta, ele usa a Galick Gun, daí quando cai no chão ele usa a Galick Gun de novo, saca? Ele pode ter essa particularidade do personagem. E ele tem muita coisa, como pode ser, única, o Zamasu no caso. Tipo, ele pode voar, o especial dele pega em qualquer lugar, tipo, que tiver... Se o cara não estiver defendendo, é claro. Ou não usar o Vanish, né? Que o Vanish pode, essa técnica tranquila. É, tem essas também. Mas, pô, ele não é ruim. O 17, o problema dele, que todo mundo quando viu, ele, tipo, ele tinha o Reca, né? Que pra quem não sabe, Reca é aquela sequência de golpes que tu usa um comando, tipo, baixo frente e o soco. daí, ah, sai um golpe, daí tu usa, faz de novo e sai outro reca. No caso do Dragon Ball, eles simplificaram isso, que tu não tem que fazer, tipo, o baixo frente de novo, certo? Tipo, dar o baixo frente soco, daí tu, ah, aperta um golpe. O Yantia também tem isso, né? É, quadrado, tá. Triângulo, no 17, acho que quadrado, triângulo, bola, o X, você podia fazer o baixo X, que ele carrega, né, a energia pra soltar as duas bolas de energia. É, no caso do 17, tipo, ele tem algumas opções, ele pode dar um golpe overhead, pode dar um golpe baixo, mas o golpe overhead dele, se tu apertar baixo bolinha, que, sei lá, tu pega um 17 que joga padrão assim, e ele tá tentando meter pressão, tu vai vencer isso porque ele deixa uma janela muito grande, assim, não precisa defender basicamente. Então, tipo, ele acaba ficando um boneco meio fraco, e, tipo, tu, sei lá, o Goku base, pelo menos conseguir fazer uns combos, dá pra tu combar, tipo, ah, tu usar um Kamehameha que joga na diagonal, tu pode jogar, se tu pegar um boneco certo e jogar na parede, assim, tu pode tacar Genkidama gigante ali, que é o especial que mais dá dano no jogo, sabe? Do mas também não é um golpe muito difícil de escapar, cara. Dá pra escapar dele tranquilo. Não. Isso que eu tô falando. Que, no caso, eu jogo de... meu time padrão é 17, Android 21 e o Goku base. Daí eu tenho um combo com os especiais dele, que é o seguinte. Eu mando o 17, o especial dele no chão, que é um que ele vai pra trás do cara e dá uns golpes, assim. Sim. Daí depois ele vai mudando de direção, ele muda, tipo, ah, vai pra trás, pra frente, pra trás. Daí eu chamo a 21, ela dá aquele raio com o dedinho dela, sabe, que dá explosão no chão, e eu chamo o Goku. E o Goku, em vez de ele vir atrás dela, onde ela tá no momento, ela vem na frente, se ele tiver na parede. Daí pode jogar o cara na Genkidama. Putz, dá tipo um dano fodido, assim, se eu acertar um combo. Pô, eu acho que no máximo eu consigo fazer tipo 8.900 de dano, que, tipo, sei lá, é quase a barra toda, que 10 mil seria a barra toda, assim, se tu for ver no training mode. Assim. Pô, ele tem essa oportunidade, mas o 17 eu acho que ele ficou um boneco meio fraco. E, pô, eu me fiquei meio grilado porque eu gosto do personagem, assim, e eu queria, tipo, ele foi numa das últimas DLC. Mas dá pra consertar, acredito eu. Ah, cara, isso, né? Tipo assim, ele é fraco, mas ele não é, tipo, nossa, de nojento, de ruim, assim. Eu acho que não tem um boneco nojento de ruim. Tu vai ver a cena profissional ou qualquer, tipo, coisa competitiva, nego usa de tudo, assim. Claro que os melhores sempre vão usar, sei lá, o 16, que é um demônio, o Bardock, o Majin Buu pequenininho, o Kid Buu, o Goku adulto, o Yansha, ele é bom pelo assist, assim, tem um nego que usa, tipo, o assist dele aparece na hora, assim, pode te pegar de surpresa, então é um personagem que é consideravelmente usado até. O Vegeta, né, por mais que nerfaram o assist dele, o Vegeta Saiyajin, no caso. Super Saiyajin, sim. E aí, é isso, mas tipo, de resto dá pra tu jogar de boa, assim. Eu fico decepcionado porque o Goku Super Saiyajin Blue não é um dos mais usados, cara. Achei esse personagem muito bom. Cara, pô, treinei pra caralho pra aprender a jogar com esse boneco, porque, tipo, ele é um boneco agressivo. Mais ainda, assim, ele é um boneco que, cara, se o cara defender, vai conseguir abrir a guarda, arrebentar ele. Mas, tipo, cara, ainda assim, eu acho um boneco muito foda, cara, exatamente por ele ser agressivo. Acho que esse que é um ponto interessante do jogo, principalmente quando anunciaram as DLC que vinha com mais um Goku, mais um Vegeta. Tipo, ai, meu Deus, outro Goku, já tem dois no jogo, não sei o quê. Pô, cara, mas esses três Gokus, cada um é diferente do outro. Tipo, o Super Saiyajin já é o mais equilibrado, né? Seria tipo o Ryu Fighter, né? O arroz com feijão do jogo. E dos três ele é o melhor ainda, cara. Então, já o Goku Super Saiyajin Azul, ele já é mais agressivo. Tipo, eu, pelo menos pra mim, ele passa isso, ele é mais agressivo. Ele tem os golpes mais de contato, ele avança mais, ele o combo básico dele tem a parada, né, de pegar na defesa do maluco. Mas exato. Esse personagem, ele tem esse problema. Se você não começar a desenvolver as técnicas com ele, você vai virar o viciado do seu apertar quadrado. Tipo, em maior parte das vezes dá até certo, porque, querendo ou não, ainda de vez em quando você vai pegar muito novato no jogo, ou então pessoa que nunca chegou a enfrentar esse personagem, que vai cair nesse combo dele. Mas, cara, é sempre bom você já começar a variar outras coisas pra fazer, abusar mais do teletransporte que ele tem, do Kamehameha, que ele também ele pula e solta em diagonal. Tipo, ele é um personagem com um leque muito bom de golpes, por isso que eu gosto bastante dele também. Pelo que eu vi do pessoal que joga mais sério, assim, esse boneco, basicamente, eles não pegam porque o kit dele é quase totalmente igual, assim, do Goku Black, que, ele tem teleporte, ele tem tal coisa, mas o Goku Black é muito mais completo, né, que o Goku Black é absurdo, que tem os golpes fortes dele, ele usa uma lâmina de energia rosa lá, rosé, e tem uma range gigante, assim. Pô, ele é um personagem muito bom também pra jogar, e tem coisas parecidas com o azul, só que o azul não é tão bom, assim. Acho que a melhor coisa que o Goku azul tem é o especial de 5 barras dele, né, que é muito bonito. Que isso, cara? Você fala isso, mas toda vez que a gente joga, você toma uma surra nele. Ah, mas aí... Você faz um sacrifício ainda. Joga na mesa mesmo. Você faz um sacrifício ainda pra tirar mas, ele. Mas daí eu sou ruim, né, cara? Daí... Porra nenhuma, sou viciado. É bom, né? Cara, e o último Goku foi o último até que saiu das DLC. Eu acho que foi a última DLC, parte do DLC que saiu, que é o Goku normal, né? O padrão. E, cara, pra mim, ele dos personagens, ele é o... Ele é assim, o que eu menos consigo prever na hora de jogar. Eu achei ele assim, um personagem irregular, não de irregular, de botar imprevisível, no caso. A movimentação dele é totalmente diferente do que se tem dentro do jogo, né? E, tipo, o combo padrão dele, ele acaba afastando o oponente, aí você já não consegue dar um contra-ataque, porque pra contra-atacar você vai ter que avançar do cara. Ele tem aquele golpe que sai do chão, aí, tipo, ele atira três bolinhas que saem do chão, no final ele do nada some e dá uma pesada, né, diagonal. É um personagem que ele trabalha muito com esse não é na diagonal, ele é bem em cima de ti, tipo, ele vai diretamente em cima do cara. Mas tipo, ele é o especial dele, né, que é o Kaioken, tem quatro variações, que tu apertar de triângulo, o maluco ele pula nas suas costas e te acerta o gol. Então, tipo, ele é um personagem completamente assim, difícil de prever o que vai ser feito com ele. Então, você vê, pô, três personagens, teoricamente, o mesmo personagem, mas cada um em uma forma, e cada um com um jeito diferente, um tá mais equilibrado, outro mais nível, e o outro é mais ofensivo. Então, tipo, Vegeta também é assim, né, cara, que... Sim, sim. Os Vegeta, tipo, tem o Vegeta normal, o Vegeta Super Saiyajin e o Blue, e, tipo, o Blue é, com certeza, o pior de todos, que ele tem muito pouco recurso. Sim, eu até gostava de jogar com ele, só que depois o problema desse Vegeta azul é que ele tem... tem o processo padrão dele que tu enjoa, porque, tu leva o cara pro ar, dá um Key Blast lá, bate no cara, daí tu usa as perninhas dele lá, que dá uns três chutes, dá o teleporte, depois tu manda a fundada, né, que ele pega o cara e leva até o chão lá. E, tipo, isso vira meio que o golpe padrão do personagem. E, nossa, isso é muito chato, cara. E, tipo, eu já tava... Eu mesmo jogando e jogando contra o pessoal, eu tava enojado desse boneco. Basicamente, eu parei de jogar com ele. Tipo, esse que é o negócio que, dos Vegetas, o melhor é o Super Saiyajin, que ele tem uns golpes legais, mas, tipo, no geral, eu não gosto muito de jogar com ele. O Vegeta base, ele tem umas coisas bem simples, assim, que pra mim não funciona. Então, eu acabo jogando de Goku. Pô, porque... Você tava jogando até um tempo com ele, tipo, eu lembro que você, quando saiu, Não, o Vegeta base, eu até jogo com ele, mas, tipo, eu não consigo usar ele no potencial máximo, assim. Ah, sim. Não mostra a sua forma. Essa não é a sua verdadeira forma. Na minha verdadeira forma, né? Não é a sua forma final, né, cara? Não dá. Cara, eu vou te dizer que realmente o meu trio aí pra deixar aí pra quem quiser saber é o Goku Super Saiyajin Blue, o Bardock, né, e o Vegeta Super Saiyajin Blue. Eu achei todos esses três personagens combinam muito com o tipo de jogo que eu faço, que é um jogo mais ofensivo e ainda assim, de certo modo, usando muito básico, que deixou claro aqui. Bardock, ele é um personagem básico e é bom de usar, muito de usar ele. E o Vegeta também, eu gosto porque ele é muito style. Pô, ele puxa o Big Bang Final. O Final Kamehameha e aparece a cara do Goku e do Vegeta, depois mostra ele finalizando logo. Isso é muito bom, é muito genial. Muito. Bom, mas vamos, tipo, falar dos aspectos, né, de outros aspectos do jogo. Eu até tava lendo minha review que eu fiz pra revista Locadora. Eu dei nota 9, assim, muito justo, ainda afirmo isso. Eu daria 9,5, cara, porque realmente é um jogo... Eu não gosto de vírgulas, por mais que eu tenha usado vírgula na revista anterior, foi por pressão. Tá bom, mas... Lá, tipo, tem um trecho que eu falei, FighterZ é um dos jogos com maior conteúdo no mercado. Eu acho que eu tava muito maluco por dizer isso, porque... Se bem que, na verdade, é uma aquela coisa, tipo, não, mas não tem tanto conteúdo, mas olha os jogos de luta hoje em dia também, né, filha da puta, porque... Não. Ele tem bastante coisas, assim, pra fazer, mas acho que nenhuma delas é particularmente muito legal, só se tu tiver ter os amiguinhos... vão te apoiar, tiver mais dois amigos, né, que se tiver só um não adianta. Sim, a gente acabou sofrendo disso, né, a gente tinha quatro caras com a porra do jogo, praticamente só, como é um jogo em trio, né, tipo, tem alguns eventos no jogo que você precisa, tipo, são três, cada jogador, a gente forma um grupo, cada jogador escolhe um personagem, e tipo, quando começa a luta, tipo, os três, cada um vai usar o seu respectivo personagem, se você trocar de personagem, troca o jogador, né, por exemplo, eu tô com o Goku, Desgraça com Vegeta e o Cat com Gohan. Eu tô lutando de primeira. Aí, tipo, pô, vou trocar. Troquei pro Gohan, quem toma o controle é o Cat. Tá, e... mas me diz uma coisa. Isso funciona bem? Porque, tipo, no jogo, se tu jogar sozinho, a troca é bem rápida, né, cara? Sim. Não, cara, pra mim, pelo menos, a gente teve essa experiência. Pra mim foi de boa, cara. Eu só dava... É só você prestar atenção também, né? Você não vai ficar de cara pro lado, tipo, ah, eu tô lá tomando o meu todinho, daí eu quero te desgraçar. Vai lá, daí. Não, por isso, mas digo, porque querendo ou não, tem questão de delay ou não sei o que. Não, a troca sempre é muito rápida, cara. Cara, eu acho que esse aí é um jogo que eu não tenho tanto quanto. Porque eu sou um grande reclamador da função online dos jogos da Bandai, não, porque são uma merda. Mas, cara, o Dragon Ball FighterZ teve aquele problema lá no último beta deles, que se eu me engano, esse jogo teve dois ou três betas, né? Só participei do último. Cara, que no primeiro dia você simplesmente não encontrava partida pra jogar. Não encontrava, não achava. Eles corrigiram. Cara, quando já veio pro jogo, pô, cara, a gente tivemos. Eu, pelo menos, tive muito pouco problema com questão de raid. Toda vez que a gente jogou esse trio combinado aí, quando a gente tinha jogadores, né? Porque graças ao nosso querido guarda-belo e alguma que pularam do barco, eu e desgraça, só ficamos nós dois, né? Ou seja, ficamos sem um terceiro controle aí pra ajudar no negócio. Cara, a gente trocava de boa, a gente fazia o evento tranquilamente. No fim, agora, tudo que pesa ali pra conexão é sua própria conexão. O problema de servidor da Bandai Namco, pelo menos pelo que eu ando vendo, não tem acontecido mais. Você joga, tá lá jogando, tá de boa, não tem esse problema, e rola de boa. Você tá lá lutando, eu vou trocar com o cara, se o cara estiver atento, ele já vai vir batendo ainda. E muitas vezes que rola disso, você troca com o cara, ele já vem descendo no sarrafo, ou seja, no oponente, que tem também o modo de luta de três malucos contra três malucos, né? Fazer um timinho lá e vamos jogar, né? Então, só acho uma sacanagem, porque o jogo ele sorteia, né? Ele abre uma sala, entra seis pessoas nessa sala, e aí ele embaralha a galera. Não faz time casado. Esse de time casado, ele rola nos eventos, por exemplo, a gente contra a máquina, onde a máquina é filha da puta mente difícil. Não. Tipo, a gente já apanhou muito da máquina nesses eventos. Assim. E tem a integração com o Story Mode, né? Que é esse negócio que no Story Mode tu pode conseguir umas habilidades e coisas assim que tu... ganhar barra de ki mais rápido, recuperar mais vida durante os rounds, assim. Daí é alguma coisa que fica integrada. E pros caras forçar tu jogar o Story Mode de novo. Que... Por mais que eu tenha gostado algumas coisas, eu achei que ficou um pouco maior do que devia e não foi bem executado o negócio de... É o seguinte, o Story Mode, ele tem essa história aí da Android 21, melhor Wi-Fi do ano, vai concorrer no Rocket Awards. Inclusive isso, né, a gente acabou não destacando tanto, a gente caiu tanto na jogabilidade, cara. Acho que um dos maiores hypes desse jogo foi exatamente por causa dessa personagem, né? Aquela personagem nova, feita pelo Akira Toriyama, né? Tinha que colocar um trademark nesse personagem feito pelo Akira Toriyama, TM. Isso é o equivalente ao... Isso vai modificar o universo Marvel como você conhece, ou então Future Dante of Devil May Cry 3. É. Marca registrada essa coisa. Cara, foi que mundo. Também, é que exatamente era uma personagem nova, que era uma nova Android que era um jogo. E, cara, a galera se apaixonou, porque querendo ou não, até que o desenho é um desenho muito bonito, né? Principalmente ela na forma normal dela. E, tipo, a galera ficou maluco querendo jogar com ela, e acho que muita gente que aderiu ao jogo foi exatamente só pra jogar com essa personagem, cara. Acho que é o caso do... Nem sei se houve a gente ainda, esse maluco aí, que é o Clint, né? Ele comprou praticamente o jogo só pra jogar com a personagem, conseguiu jogar com ela, abandonou também. Não toca mais no jogo. Olha... Não, jogar... Tipo... Comprar só pra jogar com uma personagem é demais, pelo amor de Deus. Olha o nível, né, cara? O jogo custa tipo 200 pilas, cara. Não, mas aí a galera juntou comigo aí, eu arranjei um esquema do bom aí pra poder, porque não conseguiu num preço bacana. Eu consegui um preço bacana pra galera aí. Isso é a escola do Zeca Games, né? Zeca Super Games aí, ó, deixou aprendizado, ó, aqui no nosso coração. Mas, cara, realmente teve muita gente que, pô, pagou um pau pra essa pessoa. É o negócio, mostrou ela, tipo, a cientista lá que vai ajudar os caras, tipo, pô, legal, cabelo gigante, pô, design padrão, né, design padrão do Akira Toriyama, né, que é aquela cara lá padrão, até parecia com a 18, né, de rosto, assim, que nem... É um padrão Akira Toriyama, né? Isso, mas depois mostrar, nossa, tem a forma magenta, aí tipo, começa a bater o pau na mesa, assim, fica louco. Cara, começa a fazer o que eu não entendi, velho, porque faz sentido, velho, por quê? Cara, porque é pele rosa, cabelo branco e como é que é? Os olhos pretos, assim. Ok, acho que é porque... Ô, Cat, é porque a mulher em Dragon Ball tipo, é um negócio escasso, cara. Tipo, ó, vamos lá. O que eu não entendi é por que eles ficaram mais empolgados quando, tipo, veio a versão Majin Buu dela, cara. Ah, cara, e a internet, né, cara? A internet é um negócio estranho. Né, internet, balsete, essas coisas. Cara, não tente entender, mas, cara, mas realmente foi um fenômeno. Mas falei a desgraça do resto do modo história, tipo, até falei do resto do modo história. Vamos lá, modo história que tem esse negócio ali, ah, daí apareceu essa Android nova que, ah, ela é uma criação que sobrou lá do Dr. Gero e... Mais uma. Sei lá o quê. E daí tu acompanha ela durante Story Mode, daí, ah, ela tem um lado do mal, que seria esse lado Majin. Só que o problema do Story Mode é que tem três campanhas, né? Pô, três campanhas diferentes, assim, mas são interconectadas. Não, são campanhas separadas, que começa a aparecer esses clones de todo mundo, né? Você desculpa pra usarem o mesmo boneco, só com uma skin diferente. Exato. E, ah, tem que bater nesses clones, você tem esses poderes diminuídos. Tem essa maluquice de, ah, tu é parte da história, né? Que sim, que... eu não resolvo isso, né, cara? Você zera as três campanhas do jogo e foda-se você, né? Não, é tipo do nada eles colocaram isso. Ah, você é uma parte do modo história, que você foi pro mundo Dragon Ball, e quem você é um espírito de luzinha ali, e se você entrar na pessoa, essa pessoa fica mais forte, sei lá o quê. Daí todo mundo fala contigo. É, isso aí foi basicamente pra mim, seria o negócio de fanservice, né? De tu joga com o boneco, daí tu tem um diálogo especial com ele, onde ele fala alguma coisa da história, ou contigo mesmo, assim. É coisa de... pra fanboy. Cara, mas... eu como fanboy, vou te dizer que gostei bastante, cara. Realmente concordo com desgraça. O modo história é arrastado demais. Eu ainda zerei ele duas vezes, zerei ele no normal. As três campanhas, no normal e no difícil. Realmente, cara, não é um negócio memorável. Eles acabaram puxando um pouco do jogo menos famoso do Dragon Ball no PlayStation 2, né? Que é o Dragon Ball Budokai 2, que ele não vendeu tão bem. Ele teve um modo história um tanto quanto controverso na época, tiveram até que lançar uma versão V2 do jogo depois. Tipo, olha só pra você ver como foi, o negócio foi complicado. Eles lançaram uma versão V2 de um jogo do PlayStation 2, cara. Olha o nível. E ainda teve a questão de que quando teve a Collection pro PS3 e Xbox 360, só veio com o Budokai 1 e o Budokai 3. Excluíram dois, porque a Bandai Namco alegou que o jogo, ele não era... ele não se enquadrava na proposta dos outros jogos. Era um jogo completamente diferente. Ele acabou pegando essa característica do modo história de você andar numa linha e lutando com muita gente, só que tipo, não tem nada demais nisso. Tipo, é você andando no mapa, lutando contra os bonecos que vão aparecendo na sua frente, recolhendo alguns lutadores, né? Que você vai ter que fazer isso, né? Formar o time durante a história. E depois disso, lutar com o chefe principal do mapa. Aí vai pra outro mapa e você repete todo o processo, até o capítulo 9 do jogo. É, eu vou te dizer que é o seguinte, essa estrutura, assim, tudo bem. O problema é que, tendo essas três campanhas e não sendo conectadas, que é a campanha que são arcos, tipo, ah, o arco do Saiyajin. Daí, tipo, ah, tu vai começar com o Goku lá, encontrar o resto do pessoal Saiyajin e os humanos, tipo, Yantia, Kuririn. É, o arco, no caso, é o arco herói, o arco dos humanos e o arco do Android 21. É, daí, no caso, o único que eu acho que vale, teoricamente, de história é o último, que tu jogando e vai ter que ir liberando. Daí, o problema desse do Saiyajins é que é muito fácil, cara, é tudo, é chato, é basicamente, o jogo te dá um tutorial, assim, de como jogar, tu pode ir lá no treinamento, e o jogo vai te dar um tutorial de novo nessa hora, cara. E, não só de novo nessa hora, ele tem um pior erro de tudo, que ele no caso, a campanha herói, ele é um grande tutorial até o final, que até o final da campanha, cada um tem 9 capítulos, cada capítulo 3 mapas, em cada mapa você tem uma missãozinha de tutorial. Tipo, olha aqui, ó, tipo, você já tá no capítulo 8, você já dominou o jogo, que a parada é extensa, e ainda assim tem a lutinha de tutorial, cara. E isso me irritou também, cara. Ainda bem que depois jogando no modo hard, isso some. Mas, pô, no começo do jogo, cara, é tipo o jogo achando que você é burro, né? Não, cara, agora vamos ver se você aprendeu mesmo, faz isso aí. É, não, e tipo, pô, isso é um saco, né? E depois tu vai jogar a campanha dos vilões, daí tu vai ver, ah, é uma história paralela que não tem nada a ver, depois tu vai jogar a história verdadeira. E tipo, cara, faz só a história do arco da 21 lá, que daí o arco da 21 é meio que focado mais nos androides, que tem a 18 lá e o 16, e daí tem, tipo, ele revela mesmo o que é a história, que os outros não deixam muito aberto sobre exatamente o que é a 21 e tal. Daí, tipo, coloca só esse arco, daí tem lá, sei lá, um mini tutorialzinho no primeiro mundo, depois avança, depois você libera o arco dos vilões como, tipo, um bônus, assim, já que não é, tipo, oficial, né? E, tipo, ah, aí tu pode jogar com o Cell, né? Tipo, o nego se amarra no Cell e, né, o Cell nunca mais apareceu no Dragon Ball, então... Fica isso, né, cara? Daí. Sim. Aí. Cara, eu vou te dizer que não, tipo, a gente tá falando assim, realmente, como um todo, ele é meio fraco, mas ainda ele tem bons momentos. Eu acho que a parada mais legal desse modo história é o fanservice na questão dos times que você vai formando, né? Porque cada time que você forma, dependendo de quem contra quem vai lutar, tem umas ceninhas, né, de relacionamento esses personagens. Por exemplo, o Otenk se une ao Ginyu. Aí, tipo, tem um mó papo dos dois sobre a questão de pose. Aí o Otenk fala, ah, eu faço poses melhores que vocês. Ele, não, como que você pode falar isso? Nós somos um orgulhoso exército. Pô, tu tem, por exemplo, o Goku, Vegeta e Frieza. Tipo, eles meio que batendo de frente um com o outro. Pô, tu tem Goku, Tenshinhan e Piccolo. E aí, Tenshinhan e Piccolo começam a discutir o fato de do Goku não ser um tão bom pai e nem um bom avô, né? Que virou em voga atualmente você discutir a paternidade do Goku, né? Foda-se se ele salvou o universo várias vezes, né? O negócio é que se ele é um bom pai. O que adianta, né, cara? Salvar todo mal, ele não bota comida em casa, né? Então, tipo, você tem essa... A raivinha que passou agora. Caralho, né? Você já sabe como eu acho idiota, imbecil essa discussão. Uhum. Então, tipo, você tem vários desses caras que é muito bom você ver os vilões, os heróis, confraternizando, conversando. Pô, você tem o Majin Buu chegando na Android 21, falando, você é igual o Majin Buu, tipo, fazendo vozinha. É muito bom. Então, tipo, isso é legal. Só que realmente, como desgraça, deixou de ficar, cara. Infelizmente, é um modo muito arrastado. Você repete muita luta. Tem vezes que você só quer passar logo no mapa e, porra, todo ponto do mapa tá bloqueado pra você lutar. E uma coisa que me deixou mais puto no jogo que depois disso, ele não libera todos os personagens do jogo. Porque, querendo ou não, você fez essas cenas especiais na primeira vez. Quando você for jogar uma vez, você não vai ver elas. Só se você for lá na galeria e ativar a cena pra assistir. Mas depois disso, lutando normalmente, você não vai ver. E, porra, o jogo bem que podia te fazer o favor de liberar os outros personagens que não estão no modo história, pô, pra você ir jogando lá, tipo, pô, liberar o Goku Black pra você poder jogar, já que a história não vai mais se ativar, pô, você poder jogar o Goku Black, com o Trunks do futuro, que também não tá dentro do modo história. E não, tipo, você só tem uma gama X, um número X de personagens em cada modo história, e você só pode jogar com eles. E isso é meio foda, porque, tipo, é o modo mais extenso do jogo, seria o melhor modo pra você treinar seus personagens, só que ele é um modo que limita você a quem você for usar, né, cara? Então, tipo, ficou aquele negócio. Tipo, é legal só você zerar a primeira vez quando você ganha Android 21. E o caso você não seja o maluco que pagou a DLC, né? Você não pede lá, você vai liberar Android 21 e Super Saiyajin. Acabou, cara. É isso aí. Tipo, não precisa mais voltar, não. É, eu acho que de resto, assim, de modo que tem o arcade lá. É, cara, ele realmente o jogo ele é meio preguiça. Isso é uma parada que eu reclamo um pouco desse jogo. Por isso que eu não dou 10 aí. Ele tem muitos poucos modos, realmente, que é uma reclamação do jogo. E além do modo história, ele tem lá o modo versus online. Querendo ou não, você vai lutar online, seja ranqueado. Ou seja, só por diversão. Não sugiro você fazer. Você é iniciante, ou tem uma habilidade média, não sugiro você jogar o modo casual, porque você vai apanhar dele. É, o outro modo é esse modo de equipe, que a gente falou um pouco mais à frente, né? 6 pessoas entram numa sala, e aí vai rolar uma mistura, e dessa mistura cada um tem É bom ressaltar que tu pode pegar, tipo, personagem repetido, né? Tipo, ah, se os 6 na sala pegarem um Freeza, deve ser, tipo, 6 Freeza na batalha. Eu queria gostar de ver isso. É, também tem um modo versus local, né? Aí eu acho que já era um modo diversificado que tinha tipo no online. E além das lutas normais, né? Que é você contra um brother, você também pode organizar o famoso torneio de artes marciais. Só que isso só tá pro modo local. Acho que agora que anunciaram que ia ter essa porra. Não, e tipo, cara, isso é. No Tekken 7 tem um negócio pra tu fazer torneio, cara, online. No Dragon Ball Xenoverse tem isso, cara. Dragon Ball Xenoverse tem isso desde o primeiro, cara. Tipo, eu achei isso um meio vacilo, né, cara? Tipo, porra. Deixar isso aqui. E outra, no local mesmo, ele inseriu na opção de 1 contra 1 e 2 contra 2 quando vem a versão pro Switch, né? Que a gente tinha anunciado essa feature e o resto das versões PC, Xbox, PlayStation 4 vieram com isso agora também. Sim, e isso provou um ponto que eu já tava ponderando desde o lançamento, que esse jogo seria muito melhor se fosse 2 contra 2, cara. Porque uma coisa que faltou a gente falar é que o jogo tem um timer de 300 segundos. Sim. E, cara, o jogo, ele para quando tu vai dar especial, para quando vai dar essas trocas de boneco se um for derrotado. E, velho, dificilmente tu vai ver um timeout, cara. Eu só vi um timeout uma vez que eu e o Keno tava treinando os negócios lá. De resto, nunca eu vi um timeout nesse jogo, cara. E, nossa, as partidas são gigantes. Tu vai, que nem eu falei, eu acompanho a Evo lá, esses campeonatos. Cara, é muito, muito gigante, que geralmente são os sets de melhor de 5, né? Nossa, cara, é gigante esse negócio. Eu acho que se fosse um jogo de 2 contra 2, seria muito mais equilibrado. Fora que como tem só 24 personagens dentro de um jogo de Dragon Ball, né? Que nego reclama, tem fã que reclama pro caralho de não ter, sei lá, o Gogeto, não sei o que lá, do filme Porra, 27. Porra, meu, não tem o Babidi, cara, personagem mais importante de Dragon Ball, cara. Pô, irmão, não tem a Pan, pô? Quem não quer ouvir a Pan gritando vovozinho? Porra. Ah, tô falando vovozinho, mas uma coisa que esse jogo não tem e deveria ter é dublagem, né, cara? Infelizmente. Exato. Não tivemos dublagem e tivemos uma localização... Em português, no caso. Dublagem em português. O jogo é mudo. O personagem vai falar, parece lá, né? Ele é preto e branco, parece um que, pô, faltou dublagem em português, né, cara? Isso aí foi uma parada complicada da dublagem. O próprio estúdio, que atualmente é responsável pelo Dragon Ball Super, que é o estúdio da... Não, no Brasil é da galera lá do Cavaleiro. Putz, esqueci agora qual é o nome. É Unidub. Unidub, que é o estúdio do Wendell Bezerra, pra quem não sabe o Wendell Bezerra, é o dublador do Goku no Brasil. E ele conseguiu aí a grande façanha de reunir todo o elenco, infelizmente a galera que veio a falecer, pra dublar o Dragon Ball Super, né? Ele já tinha se proposto, já tinha se mostrado disposto pra Bandai Namco, de chamar o elenco, ele conseguiria reunir o elenco, inclusive alguns até que você talvez não conseguiria facilmente chamar, e tipo, ele se dispôs a trazer a galera, só que tipo, a Bandai Namco interessou, não sei se os outros jogos dublados que eles trouxeram pra cá não teve uma boa repercussão, tipo, por exemplo, Naruto teve dublagem, não sei se vendeu bem, eu só falo que eles não optaram e ficou por isso mesmo. Mas eu acho que isso não é só coisa do Brasil, tipo, no México, que, né, mexicano ama Dragon Ball também, não teve dublagem, tipo, nego, né, pô, não tem a dublagem clássica que nós gostamos aqui, então... Sim, sim. Pô, galera de Portugal sem dublagem de Dragon Ball, crise. Caralho, imagina. Em compensação, a dublagem americana cagou no pau, né? Decidiu chutar o pau da barraca. E, cara, a dublagem americana aparentemente tem mais linhas de fala do que a dublagem japonesa. Pra nós aqui no Brasil, acho que em geral odeia a dublagem americana do Dragon Ball. Eu acho, tipo, tem alguma coisa. Tem o Cell. O Cell eu acho da hora que ele é dublado pelo Damian Clark. E, tipo, ele tem uma zinha muito boa que nem quando ele dá um Vanish, ele manda um Hello! A galera incorporou o Dragon Ball Brigas de foda. Tem isso, mas eu acho que no geral, tipo, é de boa. Outro problema que a gente teve aqui foi mais a coisa da localização, né? O famoso Miguxo. A localização do jogo, acho que eu fui o que mais reparei em Líder na época, que teve essa questão. Cara, eu não sei porque, apesar de eu não ser grande fã do Marcelo Del Greu, que ele de vez em quando dá uma escorregada na adaptação do Dragon Ball Super, ele que faz a tradução, ele ainda assim ele faz um trabalho competente. Isso aí a gente tem que apesar de eu não gostar da pessoa em si, do trabalho que ele faz em si, ele tá fazendo um trabalho competente no Dragon Ball Super. Achei estranho não passarem a tradução do jogo pra ele, não sei se é porque ele não trabalha e tal, mas aí chamaram uma outra equipe de tradução que, porra, cara, inicialmente eles cagaram no pau em muita coisa, botaram frase que não tem nada a ver com o personagem, no caso do que o Desgraça falou, eu fiz um post nisso sobre isso no Twitter, que é um personagem sério, como o Cell, né, que é um personagem falatoso, é um personagem mais sério, não é caridade. É, às vezes ele tem um tom meio debochado, né? Mas não é tipo de falar errado. Tipo, exato. E tipo, em um dos momentos ele manda, não se preocupe, não seremos Miguxos. Porque, porra, cara, isso não tem nada a ver. Duas vezes eu acho que ele me fala isso. Sim, não só isso, pô. Eu pensei, pô, se fosse um personagem mais zoeiro, como é o Gotenks ou o Yanti, eu até deixava passar, porque é característico do personagem, né, a gente falar desse jeito. Porra, mas agora vem o Cell, cara, que é um personagem sério, seja na dublagem original, que eu sei, antes que alguém venha aqui pegar nessa parte da cama, mas por exemplo, Goku no japonês é totalmente caipira e na dublagem brasileira isso se perdeu. Cara, eu sei, mas ainda assim a essência do personagem tá lá. Goku ainda é aquele cara meio desligadão, aquele cara que gosta de estar mais ingênuo. É que nem nego, sei lá, reclamar tipo, de um maluco no pedaço, né? Que no americano, o cara, o Will Smith tem a voz mó grossa, né? E aqui é o cara assim, não sei o que lá. Tipo, o negócio é, o objetivo é representar um cara meio malandro, né? E, tipo, ambas conseguem fazer o negócio certo, né? Então, não tem o que reclamar. Foda é, tipo, o cara reclamar, não, é igual o japonês, não tem, tipo, uma mulher dublando 50 personagens. Né? Pô, é tomando seu cu. Apesar de que a versão japonesa tem, eu gostei de uma luta entre eu e o Desgraça, a gente tá lutando o Desgraça, pra rapidinho, pô. Todos os seus personagens, até a dubladora do Goku, eu era, cara. Aí eu parei depois disso. Todo meu time tem a coroa do novo Goku, né, que eu jogo em japonês, cara, as coisas. Mas, tipo, teve essa questão. Não só isso, cara, o jogo também teve, por exemplo, a coisa que eu acho essencial, quando você traz uma obra que tem várias coisas, né, que tem mangá, tem anime e tal, você fazer uma padronização de nomes de nomes, de itens e tudo mais. Por exemplo, como o anime veio primeiro do Dragon Ball Super, logo teve a saga do Goku Black, que no original é Goku Black, e o anime, logicamente, manteve como Goku Black. Chega na porra do jogo e me vem um Goku sombrio. Porra, Star Wars essa merda? Star Wars tinha isso, né? O Dark Side virou o lado sombrio, não era mais o lado negro. Então, tipo, porra, aí depois teve uma atualização, não sei se alguém mandou alguma carta, reclamou, sei lá, o que que deu. Que aí na atualização eles fizeram essa correção, virou um pouco Black mesmo e tudo mais, mas ainda no modo história não teve correção nenhuma. Então tu tem o Cell falando de luz, Vegeta mandando meu corpo minhas regras, e outro bacanal de coisas que eu não vou lembrar agora que faz tempo no modo história. Então, tipo, isso foi um não é um negócio, que, nossa, que traje, que coisa horrível, mas tipo, os caras podiam maneirar um pouco, assim, né? Sei lá. Até mesmo essa do Vegeta, né? A gente pode, tipo, daí o Neo, ah, mano, o Yu Yu Hakusho, todo mundo gosta dele. É, tipo, cara, tem seus limites do que tu vai fazer, né? Outros tempos, outras épocas aí, né, cara? Não dá pra discutir uma época de Yu Yu Hakusho quando a gente... É, tá pensando que Birimbau é gaita, cara? Porra. Exatamente, né, porra? Rapadura é doce, não é malho, não. É, rapaz. Eu acho que pra finalizar aqui o que a gente tá falando dos modos de jogo, acho que o modo que... Eu achava que prometia muito, mas no final me decepcionou. Foi o modo arcade do jogo. Porque, cara, que ele é um modo que tem 6 trilhas de luta. E aí, depois que você passa as 6 trilhas, que vão, cada trilha vai variando, né? Tipo, se você luta muito bem a primeira luta, a próxima vai ser mais difícil. Se você for pior nessa, mas ainda conseguir a façanha de ganhar, vai pra uma luta mais fraca, né? Tipo, é um modo que ele vai se ajustando ao seu nível de luta. É um modo interessante, só que felizmente é um modo que tem 3, como eu falei, tem três linhas de luta. Aí, se você zera as 3, vem mais 3 que são as mesmas, só que mais difícil, o modo hard, que aí é onde a máquina escancara o filho da putismo, tipo, seus golpes tiram menos. A máquina rouba plenamente, né? Tipo, o boneco ganha mais barra de ki, ele tira mais dano, daí essa putaria. É, pô, só que, tipo, é um modo que desde que saiu o jogo não tem atualização. Uma coisa que me deixa puto no modo arcade é que foram 8 personagens de DLC, né? Sim. E nenhum dos 8 tá no caralho do modo arcade. Depois não fizeram, pô, podia fazer uma nova linha que é personagens de DLC, precisa nem fazer nada, botava eles lá pra você lutar. Não, cara, não tem, tipo, é um modo que, pô, é um modo interessante por essa questão de ser um jogo de realíssimo, né, cara? O grau de dificuldade dele ser de acordo com sua habilidade é algo muito bom, pra, principalmente pro cara treinar no jogo, pra depois aí sim sofrer no online. Sofrer no online de maneira que não vá se humilhar tanto, né? Tipo, o cara vai limpar os de você e rir da sua cara depois. Mas ainda assim, né, cara, eles deixaram de lado. Realmente isso me deixou meio puto. Tipo, pra novos modos do jogo, a Arc System deu uma cagadinha foda ali. Vamos fazer o básico aqui, arroz com feijão e tal. E até hoje eu sou puto pelo jogo não ter o modo survival. Porra, modo survival acho que tem na maioria dos jogos de luta. Cara, até o capindo aí do Street Fighter V tem. Porra, era a única coisa que tinha fora online era o modo survival, né? Olha aí. Tocando Eye of the Tiger e tudo. Olha aí. Ah, caralho, olha esse que é. Survival, é. Mas era survival. Mas eu acho que eles anunciaram agora, como eu falei, o modo torneio online, né? O destaque, né, cara? E agora a gente tá aqui na espera, que eu, pelo menos, tenho prontos que até agora não anunciaram novos personagens no DLC e eu quero a porra do Goku Instinto Superior. Não pode, esse jogo não pode terminar sem esse personagem. Nada, cara, não vai ter e vamos lançar o FighterZ 2 e vai ter ele, cara. Ah, essa... Nossa, se fizer isso, caralho. Cara, é Bandai Namco, é Arc System. Arc System, tipo, por mais que seja uma empresa legal, ela faz umas sacanagens também. E, né, então... Mas eu, tipo, vai ter um Season Pass, já comprar, vai ter o Season 2 aí, a gente vai fazer. Eles investiram bem no competitivo do jogo, tem até a Dragon Ball FighterZ Cup aí, que cada pessoa que ganhar um dos eventos importantes... Tu ganha uma Dragon Ball, né? E se o cara tivesse a 7, ele podia já automaticamente ir disputar as finais. Mas ninguém ganhou, né? Tipo, tá bem espalhado. Não, ninguém ganhou, tipo, todas juntas, né? Tipo... Mas não vai continuar para os próximos anos, hein? Isso é legal, pô. Sim, isso é legal. Mas, cara, pior que... Isso é uma boa questão, cara. Eu não sei se vai continuar para os próximos anos. Só sei que, né, tipo... Não dá aqui. Tipo, pô, ganhou, sei lá, o Sonic Fox, né? Que é um Furry aí, que é o Furry... Que é um jogador picando a parada, joga bem pra caralho. Malandrinho. Já deve ter ganhado duas. Eu acho que o Goichi. Uma de cada lado ele ganhou. Uma de cada lado, né? Se quiser saber malandragem do Sonic Fox, ou joga no Google ou bate no. Então, bom, finalizando aqui, quer dizer, não, finalizando, depois a gente vai ter e-mails, né, que vou ter que puxar pra frente, porque o negócio ficou grande. Mas, então, o que vocês, vou dar um resumo do que, seus pensamentos do jogo, uma nota se quiser, e os seus, suas expectativas pra Season Pass, o que eles vão fazer, o que você quer, suas wishlist aí. Vamos começar com o Cat, que deve ter muito o que falar desse jogo. Cara, na verdade, então, joguei só a demo, minhas expectativas é que o jogo fique mais barato, cada vez mais barato. Difícil, cara. Mas olha lá, se é que tem que ter época propícia, né? Mas eventualmente eu vou comprar esse jogo, porque ele realmente, pelo que eu joguei da demo, é muito bom. É, só ouço falar bem e acredito que ele vai continuar ativo por bastante tempo, porque a comunidade dele é bem, bem forte, parece ser pelo menos. Cara, de Season Pass, assim, não sei mais muito o que... Cara, eu quero o tal Pai Pai. Se tiver o tal Pai Pai, tá bom. Ah, infelizmente a Arxigen já falou pra ele, né? Agora, né? Bota o Goku primeiro, Goku pequeno. O criança, né? Tipo, tem muita gente pedindo esse Goku, mas eles não falaram nada, não. Ah, esse seria interessante, sim. Na real, é mais um Goku, né? Mas é. Sim. Não, já vai ter, porra. Ó, cara, já deve ter pro round de Goku. Já deve ter gente pedindo o Super Saiyajin 4, o criança. Eu, por exemplo, tô pedindo instinto superior, meu irmão. Então vai ter Goku pra caralho aí, cara. Tem Goku até enjoar. É aquela imagem, né, que eles pegaram os ninjas do Mortal Kombat e colocaram a cabeça do Goku. É, tá mais ou menos isso. Por aí. Mas isso aí, acho que se fosse pra abordar alguma coisa, além do que eles não botaram ainda, é daquela. É ou da primeira fase ou do final do Super, né? Do sim, torneio. Sim, tem um filme também que tá vindo aí, né? Já teve a premiere lá no Japão, a estreia mesmo vai rolar dia, acho que se eu não me engano, 12 de dezembro, posso estar errado, não sei de cabeça agora. Aqui no Brasil só vai vir, no Brasil e no resto do mundo só vai vir pra dia 19 de janeiro. E, pô, com certeza já deve vir no mínimo, um novo skin pro Broly, alguma coisa relacionada ao filme já deve estar sendo programada pra rolar aí. Então, isso aí é o pronúncio, vocês já vão esperar. Não botando aquela porra daquela mulher gorda lá do torneio do Corinthians. Ah, rebriante. Não tendo ela, tá todo o resto tá bom. Olha, rapaz, que você vai lavar essa sua dor. Não, eles podem botar à vontade, mas não vai ser bom. Ah, é, mais alguma coisa, Cat? Próximo? Não, acho que eu tinha que falar isso aí mesmo. Falei muito já. Olha aí, caralho, não parou, né? Desejar que esse cara fale mesmo. É, tô aqui capturando meus Pokémon enquanto você fala. Bem, então acho que eu vou aproveitar deixa aqui, cara. Eu já falei tudo que eu tinha falado do jogo, realmente gostei bastante, eu sou um grande fã de Dragon Ball. Realmente é um jogo muito bom, muito bonito, vale sim a pena comprar, cara. Eu realmente adorei, eu acho que faz tempo que eu não joguei tanto assim um jogo de Dragon Ball como eu joguei esse. Pô, acho que o último que eu joguei assim foi lá no PlayStation 2. A nota é 9,5, né? Acabei não dando uma nota, acho que comentava aqui. Cara, tem seus problemas, tem seus defeitos, mas ainda assim é um jogo muito bom, cara. Acho que o primeiro jogo assim de luta que tem essa parada mais competitiva. Que eu parei pra jogar um pouco mais. Tipo, normalmente eu não sou fã de jogar online. Embora. De vez em quando eu entro, puxo uma partidinha campeada ali. Abato, apanho, mas ainda tô na média ali, né? Tô com frag bom ali. E aí, ó. Cara, expectativas pro futuro. Cara, que continue investindo nos torneios do jogo. Porque, pô, acho que quando já deu pra ver, né, cara, que o que mantém um jogo de luta é fazer evento com ele. Pô, Street Fighter V aí tá aí, mesmo tendo seus defeitos, graçoteando ele mortalmente. Pô, faz sucesso. Acho que o Dragon Ball FighterZ tem tudo pra continuar mantendo o sucesso que ele teve esse ano, porque teve torneio pra caralho. Pô, ele teve uma ótima... Pô, ele teve ótimas visualizações na EVO. Ele foi o torneio que teve mais inscrições. Então, tipo, bicho, se a Arc System não deixar a peteca cair, se a Bandai Namco não deixar de divulgação cair, você tendo um filme, com certeza tendo um retorno do Dragon Ball Super, cara, você vai conseguir manter esse jogo aí por ano. Então, todo o cenário mercadológico tá a favor desse jogo. Então, é só mesmo as empresas que têm os direitos desse jogo quererem, tá? Porque tá com a faca e o queijo na mão. Minhas expectativas, como falei, saiu uma nova Season Pass que tenha novos personagens baseada na saga Torneio do Poder do Dragon Ball Super, né? Que eu acho que foi a única coisa que acabou ficando de fora do jogo. O jogo, ele pega muita coisa do Dragon Ball Z e do Dragon Ball Super. Também espero a adição de novos modos, né, cara? Pô, podia fazer um modo survival, já que vai fazer esse modo aí, torneio online ali. Pô, já brincar com isso aí, principalmente também brincar pelo fato que teve um modo que a gente esqueceu de falar no jogo. Ficou abandonado, né? Que foi o modo Arena, né? Que hoje em dia ninguém mais joga essa porra. É, só joga mesmo as partidas ranqueadas. E demais, Bandai Namco, artista, eu quero meu Goku Estilo Superior. É isso aí. KKKKK, te dá. Não, tem que vir. Eu faço questão, tem que vir o Goku Estilo Superior. Mais a musiquinha tema, cara. Tipo, não dá pra os dois andarem separados. É, juntos. Quando ele, sei lá, usa o nível 3, né, cara? Sei lá, ia ser feliz. É, cara, Akira Kushiro. Porque com certeza a Bandai Namco vai querer pagar direito pra Akira Kushiro, cara. Com certeza. Chama um cover ali. Verdade. Bom, enquanto a mim, cara, até o momento, por mais que esse foi um ano difícil pra comprar jogos, pra mim, mas de tudo que eu joguei, ele foi meu jogo favorito. Talvez o Monster Hunter World substitua, porque eu estou gostando bastante, mas até o momento foi ele. Eu acho que é o jogo de luta que eu mais me dediquei, assim, tipo, aprender mesmo, não é só, tipo, jogar, que, sei lá, KOF, eu lembro de jogar, eu fui ver uma vez no MAME, eu tinha umas 100 horas no KOF 98 e no 2000. Cara. Mas, tipo, o Dragon Ball, eu vou atrás, eu vou jogar online, assim, eu acho que eu mal toquei no modo arcade, eu devo ter jogado umas 3 vezes no máximo, assim. E, pô, tem esses esquemas legais, eu acho que o sistema dele é aquele negócio que eu falei, é o simples o bastante pra todo mundo jogar, mas não o bastante pra ser, tipo, chato e muito, sem uma profundidade, assim, sabe? Pô, é um jogo que é tão legal de jogar quanto é legal de assistir, porque, cara, não é só o fato de ser uma franquia de fora, assim, tipo, ah, Dragon Ball todo mundo conhece e, tipo, vai ser sucesso. Não, o jogo é realmente bom, cara, tanto que o negócio da Evo aí, pô, acho que é Evo, as finais da Evo desse ano foi, tipo, a parada mais assistida no Twitch da Evo, assim, tipo, teve um pequeno tempo que ele ultrapassou o Fortnite, LOL, essas coisas, assim, todo mundo ficou, caralho, finalmente o jogo de luta chegou nesse nível, né, cara, que é um bagulho que, jogo de luta é um bagulho bem nicho, ultimamente, por mais que tu tá dando essa reerguida e saindo o jogo pra caralho, né, ainda continua um negócio meio, bem restrito, e, pô, eu acho que o jogo tem os seus defeitos, né, tipo, que nem, eu falei, pô, se fosse de dupla ia ser um ritmo bem melhor, a mecânica do autocombo, acho que é um pouco apelona, mas tudo bem. E o que nem a gente falou até pouco do Super Dash, que é uma mecânica meio bizarra, assim, pelo fato de o cara sair voando automaticamente pra onde o boneco tá, e às vezes ele dá uma curva bizarra, ou sei lá, ele sai voando pro outro lado da tela. Ele vira um 360 do nada, né? Opa, tô indo, tô voltando. Sim, né? É, tipo, cara, teria que colocar uma restrição melhor, assim, na minha opinião. Não sei se eles foram fazer, tipo, um patch no jogo, eles modificariam as mecânicas nesse nível, mas de resto, cara, é um jogo visualmente lindo, né, não tenho o que reclamar, por mais que, sei lá, acho que os cenários ainda, se, tipo, tem aquele 3D um pouco feio, né, mas o Guilty Gear também é assim, mas, pô, os modelos são on point, assim, e é um bagulho, se tu vier, tipo, ah, por que não tem uns 20 mil personagens, porque é demorado pra caralho pra fazer isso, que os caras usam, é quase como fazer um sprite, assim, de que ele faz o posicionamento do personagem. Então, se tu for ver, tipo, os mods no PC, se, ah, sei lá, o cara colocou o Patrick do Bob Esponja lá como o Majin Buu. E, tipo, tu vê que não, tipo, não fica tão certo, assim, porque sim, o modelo não tem o sombreamento, os bagulhos certos, né? Então, tipo, é um bagulho demorado, mas é bem feito. Eu tô empolgado pra um Season Pass 2. Eu não sei quem que eu gostaria de estar no jogo, que eu sou aquele cara que vê mais por cima. Às vezes eu assisto Dragon Ball, eu tava acompanhando a saga clássica esses dias, então, tipo, de personagem em geral, eu acho que eu não tenho, tipo, um desejo muito grande, assim, sei lá, cara. O Piccolo Daimao. Não. O que eu queria era a Videl, pô, versão Saiyaman junto com o Saiyaman, tipo, meio que um personagem piada, é, saca? Grande Saiyaman é boa, não, cara. Ó, olha só, pensei agora, bota o Piccolo Daimao e aí bota o Mestre Kami, tem? Não. Bota o Mestre Kami também e aí bota aquele, tipo, o videozinho especial dos dois com o, como é que é, o Mafuba, o Mufaba? Mufaba, sim. Mufasa. Mufasa. Sei lá como é que é o nome disso. É, esse até é um aspecto que a gente não falou, desses dramatic finishes, né? Que... Sim, acabou passando, né, cara? Mas, tipo, até vai saber qualquer pessoa que vai, mas eu acho que tem um personagem um pouco mais light, tipo, ah, coloca a Videl vestida de saia, como é que é, não sei se tem um o nome. Grande Saiyaman, né? Saiyaman, não, grande Saiyaman. Ela é o grande Saiyaman do... Nos Estados Unidos é que adaptaram pra Grande Saiyaman, mas o original mesmo é Grande Saiyaman 2. Então, tá, tu coloca ela de Grande Saiyaman 2, mas tipo, é um personagem meio piada, porque é meio que Android 18, que tem o 17 de assist, tipo, coloca meio que o Gohan de Saiyaman, pra ter ele de Saiyaman, que eu acho que é um personagem que todo mundo gosta e é um jogo que, é, por mais que a gente viu o trailer da Evo, mostrou a 18 vestida com uma camiseta normal que ela usa no Super, né, a gente pensou, pô, agora vai ter skin no jogo, né, vai ter roupa diferente, mas até agora não disseram nada, e eu penso, pô, provavelmente eles não vão fazer uma skin do Saiyaman, que É algo totalmente diferente da roupa que o Gohan adulto usa, né? Então, pô, coloca ele junto com a Videl. Pode até colocar até o Satã junto, né? Pra ter uma. Exato. Eu ia falar isso agora, cara. Pô, se vocês querem personagem zoeira, sempre o personagem zoeira dos jogos de Dragon Ball é o Mr. Satã, né, cara? Todo jogo ele é um. É, que ele no Budokai Tenkaichi ele usava o jetpack, né? Lembro disso. Exato, no, até no Ultimate Battle 22, cara, tipo, os golpes dele é tudo encenado. Tipo, você vai jogar bolinha de que ele joga uma granada. Tipo, você vai dar um especial, ele puxa uma bomba gigante e joga desse jeito. Tipo, ele carregava o Kid fake, cara. Tipo, ele não tinha aqui, mas ele ficava fazendo com a boca, fazendo barulho. Era muito bom, cara. Tipo, que merda, hein? Pô, mas isso aí. É isso, então, acho que o jogo é altamente recomendado por... Nós três, né? O Cat, por mais que jogou pouco, também gostou. Eu comecei, minha filha número 2 gostou. É cara, isso resumindo, aí. Ele não é um jogo de anime padrão, né? Que é só pra quem é fã do anime, né, cara? Que é. Não, ele é um jogo muito bom pra quem é fã do anime. Não, Dragon Ball FighterZ, ele realmente é um jogo muito bom em ponto, não é? É, eu escrevi isso na revista até, cara, que ele é um jogo bom bastante pra quem é fã do anime e, tipo, é um jogo bom pra quem não é fã se interessar no anime, né? Então... Tanto que eu mesmo acho que fui mais atrás, porque eu tava interessado. Eu vou, pô, esse boneco tem um evento legal, não sei o que, daí eu ia assistir a parada, assim. É, seja, Dragon Ball FighterZ é tão bom que nem parece jogo de anime, olha aí. Bom, mas, né, agora vamos pro único e-mail que tivemos lá e... Bom, até depois desse final da música. Tá. Temos aqui, eu posso pressentir o perigo e o caos, e um e-mail, cara. Olha, opa, só. Senti um que poderoso nesse e-mail. Poderoso e um tanto confuso, por assim dizer. Mas é de mais de 8 mil, cara? É de mais de 8 mil! Sim, sim. Não é possível, esse aparelho deve estar quebrado. É. Muito bom. Acho que eu fico entre o Napa da dublagem brasileira e o Napa do Abridged. Pô, que o, Napa o Ghost Napa. Cara, muito bom essa Napa, cara. Cara, eles fizeram a música dessa merda. Ghost Napa. Tira. Aí, então. Melhor Napa. Aqui, ó. Vamos pro e-mail do Lucas Serra, né? Como ah, já, né? Eu não esperava isso. Caraca, figurinha carimbada aí. Se não gostou, manda os outros e-mails aí também, né, cara? Que tal? Então, vamos lá. O título do e-mail é Eu Sou a Lenda. Então, e ô galera dessa locadora muito batuta. Já perceberam que meus e-mails falam um pouco sobre videogame, mais sobre aleatoriedades? Cara, realmente, né? É verdade. Na verdade, fala mais sobre a vida dele, cara. Na verdade, esse bloco de e-mails, na verdade, é um diário da vida do Lucas, cara. Se vocês não perceberam ainda, tô avisando pra vocês agora. Você não se ligou ainda. Pois é, exatamente. E se você não quer que seja isso, mande mais e-mails pra mim. Então, vamos lá. Bem... Tem a ver com o fato sempre citado das minhas tardes de jogatina com meus primos, na verdade. E não era legal só por causa do videogame, era o fato de trocarmos ideias e zoarmos. A locadora passa dessa vibe. Estou entre familiares e me divertindo. Bonito, cara. A história é sobre o tiroteio, que quando eu estava indo trabalhar e descendo a rua a caminho do ponto de ônibus às 6 da manhã, vejo os carros... Nossa, não tem vírgula. Vejo o carro de polícia passando e escuto um tiro de escopeta. Caralho! Dei meia volta e quando vi que estava calmo, fui para o ponto. Pô, pior que eu já tive essa uma vez que eu não exatamente vi o negócio. Eu lembro que eu tava saindo para ir para um curso. Daí meu pai chegou assim, tipo, oh, não sei o que, vai lá no centro comprar uma coisa em mim. Daí eu fiquei falando com ele. Eu fui para a parada de ônibus. Quando eu cheguei lá, tinha um acumulado de gente, assim, tipo, um monte de gente, tipo, de pijama, né? Tipo, porra. Eu, caralho. E tinha um cara de moto estirado no chão. Eu, caralho, um cara se acidentou ali. Deu, pô, eu vou pra outra parada aqui do lado, que tem o ônibus, tipo, tava a parada lá perto, não ia dar muito certo, né? Daí depois eu fui ver o noticiário e, tipo, porra, meteram bala no cara, velho. Olha aí, vocês falam que o Rio de Janeiro é violento. E parece que, tipo, o cara tava andando de moto aí, apareceu outros caras de moto, meteu bala no maluco e... Levou a moto, né, cara? Você não levou a moto. Não, a moto tava no chão, tipo, só queria matar o cara. Né? Ah, então o cara tava marcado. E isso aí é normal. É, infelizmente, isso aí já tá ficando normal. E eu fico pensando, não sei se quando é que foi feito o assassinato em si, mas eu acredito que se meu pai não tivesse me chamado, eu teria testemunhado o negócio aí. Puta, eu, cara. Eu fico meio suando frio, assim, tipo, caralho, velho. Voltando ao e-mail aqui, epa, abriu o meu Yamp. Bom. tipo de escopeta. Dei meia volta e quando vi, estava tudo, estava calmo. Tipo, tá, isso aí, logo se ouviram novos tiros. Eu fico sempre perto de um bar que está fechado nesse horário, mas dessa vez eu fiquei esperando do outro lado da rua. Pois bem, meus amigos, sinceramente, meu nascimento foi incomum. Eu quase morri por vários motivos quando estava nascendo e recém-nascido. Porém, eu não tive nenhuma sequela. Até hoje eu acho que... Certeza? Certeza? Não quer consultar a segunda opinião, cara? Acho que é aí. Até hoje acho que algum familiar usou magia para tal feito. O fato de que quando questionado faz todos fugirem do assunto onde eu quero... Peraí. Fato que quando questionado faz todos fugirem do assunto. Onde é que eu quero chegar? Bem, não foi a primeira vez que eu fugi da morte. Mas dessa vez no lugar onde eu sempre estava parada, né? Estava um rapaz que pega o ônibus comigo e quando escutamos o barulho foi muito rápido, o sangue, ele caído, ele pediu ajuda. Caralho! Pera. Eu, tipo, o cara tava do lado dele. Sim, daí, tipo, o cara que ele aparentemente ele conhecia de sempre pegar o busão com ele, tomou um tiro, né? Ele caído, ele pediu ajuda, outras pessoas levantaram ele, a boca cheia de sangue, eu e outro senhor paramos um carro pra levar ele pro hospital e depois soube que ele perdeu 3 dentes na frente e a língua foi lesionada. Caralho, o cara tomou um tiro na boca, maluco. Ele está internado, um dentista vai dar as próteses dentárias. Ele estava onde eu sempre fico e aquela bala perdida teoricamente era pra mim, olha aí. Caralho, mano. Aí ele diz aqui, ó. Quem? Não existe visual feio de Kamen Rider. Cara, existe. Cara, eu tava até pensando, quando a gente tava lendo esse e-mail lá no WhatsApp do locador, eu dei uma parada. Cara, não dá, cara. O visual, eu gosto muito do Kamen Rider, o visual dele é péssimo, cara. Tanto que quando fazem o filme, né, que é meio que o remake, que são dois, no caso, né, que é o Kamen Rider The First e depois o The Next, que aí aparece o V3. Cara, eles dão uma repaginada foda no visual da máscara dele. Vale até a pena quem quiser acompanhar ainda. Acho que o Lucas também não deve ter visto esse filme, porque pelo que eu vi, o Lucas ele acompanha mais os Riders atual, então fica aí a indicação aí dos filmes. O segundo é melhorzinho, o primeiro é mais ou menos. Mas também vale a pena dar uma olhada, que o visual do Kamen Rider V3 é muito feio, cara. Parece um dedão aquela porra. Bom, eu não sei de nada de Kamen Rider, então fica aí. Eu lembro, eu vi, mas eu não lembro e não vou ver agora que eu tô lendo e-mail. Então, ó, o podcast de ver não merece uma frase. É você que financia essa merda? É o lance da paternidade, é só a sensação de que em temporada eu estou. Tipo, eu tô na marcha lenta ou eu tô todo... Caralho, ele já pulou do assunto, cara. Tipo, ele... Eu não entendi, tipo, você tá falando uma coisa do nada. Não, ele fala, tipo, ah, o do podcast de Venom, ele só quis comentar aqui, tipo, você que financia essa merda, eles que pagaram o ingresso de cinema, do cinema. E o lance da paternidade, tipo, que a gente falou, né, tipo, o cara não ser pai aos 20 e poucos anos lá, que ele tava reclamando que ia ficar pra titio, né, essa turma precoce pra caralho aí. E o lance da paternidade é a sua sensação de que em que temporada eu estou, tipo, eu tô na marcha lenta ou todo mundo tá acelerado? Sim, estão acelerados, eu não sigo ninguém no... Eu não sigo ninguém no ponto de ônibus, ela me pediu pra acompanhar ele e no fim eu só ganhei um beijo no rosto, adivinha. Por essa do grupo de jovem e eu, um rapaz das trevas, nossa, basicamente, ela gastou o meu tempo e o tempo dela. Tá. Ué, o filho da puta, eu lembro desse seu e-mail, tá, Lucas? Não penso que eu não lembro, porque eu lembro. Porra, cara, tu oferece ajuda pra mina pra ir com ela até o ponto e no final ainda tu fala que tu perdeu tempo, vai se fuder, porra. Cara, você que ofereceu ajuda, cacete. Ajudar os outros querendo interesse, que porra é, pô? Tu assiste Kamen Rider e não entendeu isso ainda, cara? Vai, ah, merda. Bom, daí dá. Tá faltando um cast sobre Nintendogs. É bom. A única coisa que eu sei de Nintendogs é que ele ganhou 10 o God Hands então, lá na Famitsu, então... Na Famitsu, caralho? Na Famitsu não, foi na... Acho que foi na Famitsu, foi na Famitsu. Não, Famitsu. Na Famitsu ele ganhou 40, se não me engano, mas o God Hands... Sim, Hand, acho que o God Hands, ele ganhou uma nota razoável, assim, não foi tão ruim quanto a IGN, que deu, acho que 3, mais ou menos. 3 ou 4, cara, não é, cara, esse jogo, ele ser 40, 40 é, pra quem não sabe, no coisa é o 10 de 10, né? Que são 4 críticos, né, e cada um deles deu 10, então deu 40. Caralho, cara, que sou. Ué, esse jogo deve ser o melhor simulador de cachorro do mundo, assim, com direito a ser. É que é japonês, né, cara? Japonês não tem lugar pra ter cachorro no apartamento, daí, a gente joguinho no cachorro aqui, cara, que da hora. Nossa, cara. Aí, calma aí, deixa o neto. Cara, pô, pra ganhar, 10, pra ganhar 40 de 40, tem que no mínimo sentir um cheiro de merda, cara, do cachorro no jogo, cara. Não consigo conceder isso, não, cara. Bom, sobre a vida. Tipo, agora vamos. Sobre a vida amorosa e possível ida com quem o Cat e o Polvo para o Monastério. O Polvo, que é o Polvo Aranha? Deve ser ele mesmo. Daí ele já manda os PS aqui, tipo, ele ia falar o negócio, mas ele manda PS, não é assim que funciona o PS. e o PS dele é o Xbox, porque né, virou a tradição aqui dele. Xbox, o que dizer pra sua ex que fica curtindo foto sua e te segue no Instagram? Mas não. Só que você está sozinho, não é que você está com uma amiga, mesmo que ela tá usando foto de perfil dela com o noivo que foi o cara por quem que ela te chutou na recaída entre vocês dois, tipo... Bom, ok, né? Não sei, é a vida. Cara, fica na sua, por enquanto fica na sua. Tá, se bom, Xbox 360. A outra amiga pede tempo, reclama que você se afasta, depois cobra atenção, reclama que você não nota que ela cortou o cabelo. Eu percebi, só não falei. Ainda fica fazendo piadas dizendo que eu desisto cedo demais. Mas quando eu chamo pra sair, inventa desculpa. É a vida, cara. Caralho. Senti que ele precisou desabafar, cara. É, cara. É a sessão de desabafar do Lucas é foda. Aqui, você também que quiser desabafar a sua vida amorosa aqui nos nossos comentários, manda aí que a gente lê, cara. Bota aquela música de fundo, bota um one aí, o Ivete Chacrau aí. Recadinho romântico também, quer pedir aquela sua mina em casamento, ao invés de estragar o jogo do Homem-Aranha pra isso? Porra, pede pra gente. A gente também manda um recado de casamento aqui, pô. Não tem problema, não. Você vai estragar o jogo com a merda dessa eternidade, o seu fracasso, mano. Não vai, né? Então manda aqui pra gente. E aí ele pediu pra gente dar dicas em relação a isso. Cara, bom, mas nada, cara. Sei lá, deixa rolar. Como é que diz aquela era? Marta Suplicy, relaxa e goza, né? Isso, exato. Então, eu não teria dito melhor, cara. Só do lance aí da mina aí que diz que fica nesse chove no molha. Pô, cara, continua como tá, que a hora só, no, só para de chamar pra sair. Quer dizer... De resto, você acerta. Agora, com a sua ex, cara, larga essa merda. Esquece. Ah, curtiu, legal, bacana. Vai atrás, não. Bom, então, é isso que eu tenho a dizer. Finalizando aqui, que o Mazio, o suzerano do tempo, abençoe vocês. E aí, ele já explicando aqui. Zio é o Kamen Rider atual. Quer dizer, o Kamen Rider atual. O futuro rei do tempo. O Mazio é a sua versão de 2068, que sucumbiu às trevas e se tornou o tirano invencível. No final, a série, eles devem cair na porrada. Muito bom, cara. Semana passada zerei todos os jogos de Pokémon da linha principal. Parabéns, cara. Cara, tá com tempo, hein? Porra. Não dá pra você zerar um jogo de Pokémon em um dia, cara. Não, eu sei que não. Provavelmente ele deve ter feito a maratona faz uns tempos e finalmente terminou agora. Deve ter terminado Sun e Moon, sei lá, essas coisas. Eu não sei, cara. Eu realmente não entendo tanta graça de Pokémon, cara. Então... É porque você não tem amor no coração. Você não tem o bichinho virtual no seu coração, cara. Por isso que você não... Assim, por isso, por exemplo, você também não entende o 10 de 10 do Nintendo. Pô, foi tu que não entendeu. Bom, provavelmente, essa porra de meio ficou longa pra caramba. Muito. E, tipo, se a pessoa vai querer ouvir de Dragon Ball, vai cair nessa porra dessas confissões de um jovem de 20 anos que quase foi morto aí. Eu vou, então, passar isso pro final. Sim. Então é isso aí, né? Bom, obrigado aí novamente aí por esse e-mail psicodélico, Lucas. Drogas pra quê, né, cara? Sacanagem. Valeu aí por mais um e-mail aí, cara. Obrigado. E, pô, se você quiser também mandar um comentário, um e-mail, alguma coisa, primeiramente acesse lá o nosso querido blog, o locadoratv.blogspot.com.br, que é onde está esse podcast aqui e muitos outros, além de caixa de posts, como posts do Desgraça, do Felipe, né, o nosso querido sommelier de tudo, e também dos Beyond Sketch, de vez em quando. Também lá encontra as antigas edições da revista Locadora, né, número 1 e número 2, para quem quiser ver, tá lá também. Mas caso você queira ser mais informal como o Lucas e mandar um e-mail direto pra gente, é só ir na aba Fale Conosco, que lá tem todos os nossos contatos. E-mail do Locadora TV, contato de cada um no Twitter, e é isso aí. Então valeu, falou e aquele abraço. Aquele abraço.